começando aqui mais um Locomocast, podcast mais viajado para o Zero. Hoje nós estamos aqui com um tema nostálgico, um tema bem bacana que a gente resolveu trazer assim de última hora para vocês, correto, Sueri? Sim, correto. Não, eu pensei em falar, fazia muito tempo que estávamos pensando em fazer isso, né? Foi muito bem planejado, na verdade. É, faz uma hora. Mais ou menos. É, mais ou menos. O nosso convidado chegou aqui. Sem lembrar que ele teria que vir. E a gente falou, e aí, sobre o que a gente vai gravar? E decidimos gravar sobre esse tema. Mas, antes de começar, nós temos alguns recarinhos, correto? Exatamente. E antes do Suede entrar no recadinho, eu vou me colocar aqui como tradutor, simultâneo, né? Certo. Afinal, estamos falando com pessoas especiais. Ô, louco. Não, calma. Especiais no sentido bom, mas todos os sentidos especiais são bons. Louco, mano. Eu me corrigi. Você, exatamente você que está ouvindo. Você se liga na cultura japonesa, de tudo que rola em Japão, lendas, contos e tudo isso da cultura da Terra do Sol Nascente? Você falou que ia falar um pouquinho, pausadamente. Eu não falei kawaii ainda. Se você gosta dessas coisas kawaiis, animes, mangás e tudo que é demais e você sabe falar disso, você pode fazer parte da nossa equipe. Você sabe escrever, gosta de escrever sobre o tema e é isso mesmo? Escreva para nós, você pode fazer parte. Você pode ser o novo colunista do Expresso do Oriente. Kanji hiragana watashi no moto itorite bakatare. Você chamou alguém de idiota. Chamou de biceps. Nossa, gente. Nossa, a gente já começa censurando pra caralho o episódio, né? Mas tudo bem. A gente é assim, cara. Mas não apenas você que sabe falar de cultura japonesa, você que escreve... japonesa. Você que escreve sobre algum tema interessante que você julga interessante, que nós também julgaremos interessante, você sabe disso porque você acompanha o nosso conteúdo, você sabe o que nós achamos interessante, você vai se encaixar em tudo isso. Sabe por quê? Porque você acompanha o site, você acompanha as colunas e você também quer fazer parte sobre isso. Você escreve, já elogiaram seus textos? Venha fazer parte do Locomotiva 26, porque nós estamos em busca de novos colunistas. Well, if you... Não, inglês não precisa, né? Não. Exatamente, estamos à procura de novos colunistas, assim como o Gabriel... Catarro. Que começou recentemente com sua coluna de contos. Aliás, ele veio agregar uma coluna que era uma coluna sobre contos obscuros, digamos assim. E ficou parado. E a gente resolveu abrir para vários tipos de contos. Então, se você escreve crônicas, contos, etc., também é válido. É isso mesmo. Contos eróticos, chama o Marcelinho pra ler. O Espelho Espelho Meu tem uma parte bem erótica lá, pra quem gosta aí. Ficou bonito. E é isso, os recados estão dados. Pois é, mas não estão dados todos os recados. Vamos lembrar vocês de avaliarem o nosso podcast no iTunes para que nós possamos crescer, para que nós possamos ser podentos eternamente. Avalie a gente com 5 pontos no Ibope. Uhul, é isso aí. Pô, tá foda hoje, hein? O que tá acontecendo? Faz sono. Faz tempo que a gente não grava também. Faz tempo que a gente não grava, cara. Isso é verdade, tá precisando de entrosamento. Ô, Suede. Oi. Tomando cu. Tomando cu, Suede. Obrigado. E eu sou Rafael Tanicho e amo você. Você me ama. Todo mundo. Somos uma família feliz. Com um forte abraço e um grande beijo. Meu, vou dizer amo você. Eu conhecia como meu carinho, é tudo. Ai, seu. Mano, deixa o Barney que eu escutei esse. Desculpa. Ele era mais pedófilo, porra. Tá. Olá, seres providos de carbono e amoníaco. Quem vos fala é Suede e sua constelação sempre irá te proteger. Eu sou o Pedro Tanish e minha sessão da tarde hoje em dia é passar nervoso pra caralho. E hoje nós temos a participação de um convidado que não aparece aqui faz tempo. Faz tempo. Desde que o Lost sumiu. Tipo isso. Eu acho, né? Sim. É assim. Desde que o Lost sumiu aí, que, ó. Desde então eu gravei todos e ele não participou de nenhum. Verdade, a primeira vez que esse nosso convidado participa com o Pedro aqui também, mas é um grande amigo nosso que até a gente não se via faz tempo, né? Então vai lá, por favor, se apresente, querido convidado. E aí, galerinha, aqui quem fala é o Alexandre e lembrem-se, a vingança não nunca é plena. Mata a alma e a envenena. Pô, eu tinha esquecido de Chaves. Justo. E com essas informações todas, vamos aos e-mails. Antes de começar esse podcast, vamos para alguns e-mails. Esse podcast que o Alvin não participou. Sim. É. Hora do e-mail, hora do e-mail. E-mails. Puta que pariu. Mas sim, o Alvin está aqui na leitura de e-mails com a gente. Estou aqui com vocês. O que, que aconteceu nesse dia que você não... Eu não lembro. Eu acho que eu não estava em Matão. É verdade. Aonde não, você foi estava, foi um dia que você Álvaro? Estava acidentado, digamos assim. Ah, foi que no a gente precisou domingo? Gravar para adiantar, senão sim. Ia atrasar e tal. Foi o dia que... Que é verdade. É, estava acidentado. E essa semana, Álvaro, onde você estava? Eu? Essa semana, digo ontem. É, tipo, com ontem, quem assim, no você domingo, estava? Antes da gravação desses e-mails. Eu estava em São Paulo. Peraí, sobe uma música romântica. Não, para. Deixa eu pôr uma música. Como assim? Eu vou pôr uma música que combina bem com o clima. Onde você estava, Alvin? Only eu estava em São Paulo, fui visitar uma pessoa muito especial. Ah. Que é a minha avó. Que filha da mãe. O cara pegou não, a avó dele. Eu fui lá pra São Paulo, visitei uma pessoa muito especial, que é a nossa ouvinte. Quer mandar um abraço, assim, sem falar o nome, sabe? Usando um codinome, de repente. O nome que vocês se chamam, assim. Macherry. Oh, que kawaii. Que kawaii. Tá. Então fica aí um abraço, especialmente do Alvin. E um beijo para Macherry. Cheio dele. Nós recebemos alguns e-mails bem bacanas. E o primeiro e-mail, nós não tínhamos recebido e-mail dessa pessoa que já está no nosso grupo de WhatsApp faz um tempinho. Sim, sim. Se não for a mesma que está no nosso grupo de WhatsApp, é uma gafe que a gente está cometendo. Não, ela está. É aquela mesma, né? É a mesma. Então tá, tudo bem. Então vai lá, Suede. Primeiro e-mail começa assim: olá, me chamo Micaela, tenho 20 anos e sou de Tijuca, SC. SC é São Carlos? Santa Catarina, Santa né? Santa Catarina. São Carlos, caralho. São Carlos. Mano. Corta isso, foi gafe minha. SC, São Carlos. Tipo, ok. Eu sei que o e-mail que estou enviando é de um cast antigo, mas é que faz pouco tempo que eu vi. Vamos pro que interessa. Tenho três breves histórias em que me fudi legal. Só me fodo nesta merda. A primeira é que eu tenho um leve medo do número 13. Aí você me pergunta por quê. Eu tenho três cicatrizes no rosto. Cicatrizes? Que se somada dão no total de 13 pontos. Porra. O mais antigo tem 7 pontos e eu tinha 4 anos e me machuquei caindo de uma rede em que estava me balançando de barriga para baixo. Eu dei com a testa na quina da varanda que tinha. Nossa. Deu pra ver o osso. Ui. Caralho, mano. Nossa, mano. Cara, eu adorava me sabe virar na rede. Sabe quando você tira o tampão do dedo, quando você dá aquela topada que naquela pé? Ela tirou o tampão da cabeça, cara. Você é louco. Nossa, mano. A segunda tem 3 pontos e eu devia ter uns 7 anos e eu tropecei em uma lajota e dei com a queixa em uma pedra que tinha para nós subirmos e usarmos o bebedouro. Eu sentia a pele balançando, foi horrível. Oh, caraca! Cara, isso é, quando você se machuca que você sente aquilo solto em você, é tenso. Não tem muitas lembranças que eu bati a cara, sabe? Eu acho que eu não tive muitos acidentes em que eu bati a cara, mas é tenso, hein? E eu tive que voltar pra aula e não podia abaixar muito a cabeça porque doía. E a última cicatriz teve também 3 pontos, meio óbvio. Eu tinha 16 anos e estava andando distraída com um celular atrás da sala de aula e bati a cabeça no suporte de ferro do ar-condicionado. Nossa, mano. Essa foi meio engraçada. E o enfermeiro costurou uma parte do cabelo no ponto. Puta. Sorte que não entrou dentro do corte. Menos mal. Queriam raspar parte do cabelo para dar ponto. Dei sorte. A segunda história foi de como me machuquei de bike. Nem lembro quantos anos tinha e meu pai trabalhava em um posto de gasolina. e eu estava voltando pra casa com ele. Em uma rua, meu pai lembrou que tinha se esquecido de alguma coisa que não lembro e me disse... Para aí que eu já volto. Para aí que eu já volto. O que eu fiz foi atravessar a rua e o que eu queria fazer era subir na calçada pela subida de uma garagem de um prédio que tinha uma largura de uns 3 carros juntos. Adivinha o que aconteceu? Peraí que eu perdi aqui. Não, eu sei o que aconteceu porque eu tô lendo aqui, né? Mas eu também. Sim, errei a entrada e dei com a roda do meio no meio fio e a testa na calçada. E depois disso, meu pai vendeu a bike e fiquei uns anos sem andar. Tadinho. Tadinha, né? A última história foi há uns 8 anos atrás. E tava comendo algum doce que não lembro qual era. E tinha açúcar caramelizado num pote de plástico na geladeira. E decidi esquentar e botar no doce. Só que eu, inocente, perguntei pra minha mãe... quanto tempo no micro-ondas? E como ela tava passando roupa e não prestou muita atenção, e disse, uns 60 minutos. Meu Deus, derreteu, foi tudo. Uns 60 minutos no micro-ondas. Primeiro que eu não sei nem se pode reesquentar. Cara, eu já explodi uma linguiça colocando 15 minutos no micro-ondas, então, cara. Imagina 60. Assim, até onde eu me lembro, você não pode esquentar o açúcar depois que ele já petrificou. Também. Porque dá merda. Você consegue, mas no fogo. Cara, é tipo banho-maria. Banho-maria, né? No forno, né? Mas queimadura de açúcar é tenso. Sim. Coloquei... Nossa, cara, 60 minutos foi trash. Coloquei, mas antes de dar o tempo, tirei porque achei que tinha dado já. Na hora que eu tinha o açúcar... Nossa, velho. Ai, caralho. Na hora que eu vi, o açúcar tinha derretido a lateral do pote e vi na minha mão e no meu pé. Foi horrível. Por alguns segundos, meus pais ficaram sem reação. Até que meu pai me pegou no colo e levou até o tanque colocar água pra parar de cozinhar minha pele e depois me levarem pro pronto-socorro. Ficou cicatrizes feias, mas agora só consigo rir de toda essa situação. Grande abraço pra todos. Piuí! Cara, só porque eu falei da queimadura de açúcar, velho. Cara, nossa, que trash! Já teve vez, assim, que eu fui fritar coisa e eu coloquei... Porque, tipo, a maior cagada é você colocar coisa meio molhada na frigideira. Sim. Com óleo quente pra caralho. Mano, vou óleo na minha cara e, tipo, com umas bolhas na cara, sabe? Nossa, é tenso. Nossa, Mica, coitado. De você, cara. É... Eu lembro de um dia que eu tava fritando nuggets e tinha pouco óleo. E tinha um ursinho de vidro que eu guardava óleo. Era nuggets pra Serena ainda. E... Só que tinha outro ursinho que tinha mel. E eu acrescentei mel em vez de óleo. Então aquela coisa ficou... ficou... Entendeu? Mas daí tem ficado gostinho doce. Não, gostoso. Cara, ficou horrível. Sério? Nossa, sério. Cara. Não, queimadura com açúcar. Ai, velho. Meu Deus. Ok, ok. Mica, assim, pensa em fazer um seguro de vida, não sei. Eu sei que faz tempo, faz mas... bem. Ela e o Gabriel Catarro precisam. Gabriel Rainer, que ficou de mandar um outro e-mail, né? Mas falando sobre o, sei lá, amoníaco que ele tomou lá. Ele é um ser provido de carbono e amoníaco e água mais sanitária. Amoníaco, exato. Mais amoníaco. Sim, exato. Jesus. Vai lá, Alvin. Vai pro próximo. Começar aqui, hein? Olá, eu não faço a menor ideia do que colocar no assunto, então sinto muito. Meu nome é Lucas e neste momento estou ouvindo o Perguntas Indigestas e Rafael Taniche está aqui relembrando das tretas que já viu. Enfim, eu trabalho a 2 mesas dele e aprecio o seu talento. Eu acho que ele quer seu corpo nu. Eu acho, mas... É. Ele se apaixonou por você. Tô brincando. Não, para com isso. Dou risos altos e aleatórios, parecendo um retardado. Enquanto ouço os pods de vocês. O humor de vocês é diferente e as trilhas são fodas. Muitas vezes, enquanto eu ouço vocês, eu lembro o filme Rádio Pirata. Muito bom filme. Pô, esse filme é da hora, meu. Pretendo manter contato. Obrigado, boa noite, fiquem na paz de já. E caso espirrem, saúde. Eu gostei. E ele mandou uma foto. Sim, mano, essa foto... Eu vi a foto. Essa foto é sacanagem, né, cara? Essa foto é sacanagem, adorei, né, cara? A foto, cara. É muito engraçado. Nossa senhora. Bom, Lucas, obrigado. Esse foi um e-mail que eu não forcei ele a mandar. Sério? Sério, então esse foi bom. E aí, Tani, ele tem chance? Não tem. Primeiro que eu sou noivo. Segundo que ele tem uma namorada também. E terceiro que pode rolar uma desconfiança assim, porque ele gosta de jogar LOL. Mas, né, não estamos aqui para crítica. Lucas, vira macho, muda pro Hearthstone, cara. Ou World of Warcraft. Vamos para o próximo e-mail. Olá, caros condutores dessa amada locomotiva. Sou eu, Renato Augusto. Eu sempre caio lendo o e-mail do Renato. 31 anos, técnico em eletrônica, São Paulo, SP. Se eu tiver direito a alguma música, que seja Pen Pineapple ou Apple Pen, que fica grudada na cabeça de todo mundo, como ficou na minha. Cadê o beatbox? Eu pensei que a gente ia começar. Vai. I have a pen. I have an apple. Apple pen. I have a pen. I have pineapple. Pineapple pen. Apple pen. Pineapple pen. Solta só aí pro Renato, porque o Renato merece. Adorei essa rádio maluca, mesmo com as músicas estranhas do Suede. Porra! Que animaram o meu dia. Os extras foram engraçados pra caramba, principalmente a raiva destilada do Pedro. Sobre meu e-mail anterior, é um prazer ser amigo de todos do grupo. Pelos enormes. Eu tenho pelos enormes. É que eu fiquei com medo de pelos enormes pênis, não. Mas não é. É pelas enormes alegrias que isso traz no dia a dia. Continue assim com essa dinâmica ótima e pra não perder o costume, vai tomar no cu, Ed, seu freak que adoramos sacanear e adorar. Eu também amo vocês. Esse final foi da hora. Eu também amo todos vocês. Freak, cara. Eu gostei. Bom, she's a super freak. Renato, a gente adora receber e-mails seus, cara. A gente sempre gosta de receber e-mails seus porque você é um cara bom. Você é um cara legal, cara. Você é gente boa pra caralho. E vai ter mais podcasts com recomendações de músicas, até porque a gente gosta de apresentar coisas novas pra galera. Pra galera não pensar só no que tem no mainstream e tal. E é isso aí. Teremos coisas novas. Próximo e-mail, vamos para a leitura. Não, o Álvaro vai ler o próximo e-mail. Próximo e-mail. Porque o próximo e-mail ele tem que colocar a voz do garoto. Pedro Pérez, 28 anos, DJ. DJ é tipo... Olha aí. Vamos comentar aqui um negócio, Suede. Na época que a gente ia tocar em festas, assim, passava o cara com uma maleta, falando, não, porque eu vou tocar aqui hoje. E era o DJ. E, tipo, a gente ficava, vai tocar o caralho, mano. O que você vai tocar, porra? Você vai plugar as coisas aí, colocar um CD e ficar de boa. Porque não tinha nem pendrive direito na época, né? Colocar um CD aí e tal, não, vai tomar no cu. Os sons eram direto no notebook, não era CD. É, verdade, então ele só trocava. CCE, antigo pra caralho. Então, Pedro Pérez, sinto lhe dizer... Precisa ter toda uma técnica pra você passar uma música logo no time da outra tá acabando. Fade. Ok. É tipo isso. Pedro Pérez, então, mesmo com essa profissão, você não trabalha, cara. Desculpa falar. Pode ir, mãe. Bom dia, queridos amigos. Mas que surpresa tivemos essa semana, meu. Um cast musical, cara. Nossa, cara. Sem dúvida, teria ficado muito melhor caso na leitura de e-mails os senhores não tivessem sabotado a minha música, cara. Não, do EBS, né? Do EBS. Cara, o cara acha que é discoteca, que pode mandar aqui as músicas que a gente toca. É o que eu falei, Pedro Pérez. Vê se o Jovem Nerd põe uma música, só que você pede do põe, né? Então, você pediu duas, a gente colocou uma, você tá ganhando ainda, né? Reclama não. Mas enfim, gostei mais das músicas nacionais que o Rafael escolheu, meu. E que a Gigi escolheu... A Gigi? A Gigi. Nossa, agora que eu saquei... Não, eu fiquei tipo, a Gigi, quem que é a Gigi? É que eu saquei agora. E que a Gigi escolheu, eu prefiro nem comentar, parça. Porra, Pepe, como assim, cara? Tá vendo? Curti, cara. As músicas que eu recomendo são boas mesmo. Ah, não, mentira. Teve alguma coisa que o Suede recomendou que eu gosto lá, Caia 13, por exemplo. O Alvin recomendou também Marília Gabriela, que eu acho legal pra caralho. Não, não vou Pedro brigar. Recomendou Slash Snake Pit, é sensacional. Não vou brigar ninguém com gostar de Cocoroço, é uma coisa que vem da alma. Ou você gosta ou não gosta, mas Camila é muito bom. É uma coisa que vem da alma, ou você tem alma ou não, sabe? Não, eu não gosta tenho. Não, saca? Eu não tenho, o ateu falou sobre alma. É uma coisa poética, cara. Ok, Suede. Filha da mãe. Fica assim, tá? Fica assim. Incentivo vocês a gravarem uma parte 2 voltada para o mundo dos games. O que acham? Olha... Não, mentira. Não, eu acho válido. A gente tava até conversando sobre esse e-mail e eu acho bem legal. Tem músicas que marcaram muito a nossa infância / adolescência que eu acho que são essenciais pra ter aqui. A gente tava conversando de, por exemplo, as músicas 8-bits. A gente não vai usar as músicas 8-bits, óbvio, porque seria chato pra caralho a pessoa escutar 5 minutos de música 8-bits. Então a gente pega alguma versão, sei lá, Lindsey Stirling, Mega Driver, sabe, essas coisas e vamos fazer sim. Mas mais pra frente vamos sim. Claro que a gente não pode fazer um muito perto do outro, né? Porque senão vira várzea. O povo acha que a gente tá sem pauta. Né? Ele continua aqui. Eu teria várias músicas pra indicar, mano. Indique as. Abraços. PS. Sonic 2 Aquatic Rings. Vamos ver se toca dessa vez. E um olhinho pro lado. Vamos ver se toca dessa vez. Pedro Tanijo. Você acha que deve tocar a música que o Pedro Pérez quer? Não. Ah, então tá certo, é o Pedro Pérez. Não é a gente. A gente até tentou. Mas você viu, né, que o Pedro, que é seu amigo, que joga videogame com você e tal. Você viu que ele não quis, né? Então, assim, a gente é uma sociedade, né? Se um dos sócios não quer, fica difícil. Mas vai tentando aí que na próxima rola. Muito obrigado pelo seu e-mail, queridíssimo Pedro Pérez. E agora, Suede. Esse merece a música. Esse merece a música. Então... Aliás, já só sobe a música que esse grandíssimo amigo nosso, que o cara é de Jundiaí. O cara é de Jundiaí, cara. Existem pessoas boas em Jundiaí? Existem. Pedro Pérez, aquele abraço, cara. Aquele beijo. E ele pede, antes de começar a música para acompanhar a leitura que vocês estão ouvindo agora, é O Ébrio, Vicente Celestino. Muito bom. Vitor Pérez, 38 anos, historiador e professor. Ó, história e geografia. Eu falei que ele era professor. Nem todo Pérez, ó. Carla Pérez, porra, dança. Dançar não tem emprego, né? Cinderela Baiana, outra cara. Outra é DJ. DJ não tem emprego também, né? Mas o Vitor Pérez é historiador salvou e professor. Salvou o sobrenome. Cara. Porra. Começo parafraseando o Suede. Olá, seres movidos por carvão, fogo e vapor. Tudo bem? Tudo bem. Pois é, demorei, mas cá estou eu novamente tentando organizar as ideias e as palavras para este tão importante e-mail. Afinal, a importância do e-mail é diretamente proporcional ao tamanho da amizade. Mas vamos ao que interessa. Como eu fiquei muito tempo sem escrever-lhes, gostaria de começar citando o melhor episódio até então, o episódio número 34. Afinal, em que outro podcast vocês teriam chimarrão, com exceção aquele com problemas auditivos e oratória ruim? Não entendi. Calma, vai lendo. Com exceção aquele com problemas auditivos e oratória ruim. Não pelo fato de fazermos parte da mesma família e por coincidência termos uma mãe e um pai em comum, hoje em dia isso até soa estranho, mas sim, tenho sim que concordar com o Pedro Pérez. O melhor podcast foi o número 34. Dava para sentir o calor que emanava no dia daquela gravação. Aí eu vou comentar um negócio, cara. Dava pra caralho, porque tava quente pra cacete e a gente teve que desligar os ventiladores pra não fazer som, cara. Então dava pra sentir mesmo. E vocês, o chimarrão ainda deu aquela... E o chimarrão ainda deu aquela esquentada. Mas chimarrão é... Porra, Vitor, vou eternamente te agradecer, cara. Uma pessoa compartilha o chimarrão com a outra é... Olha, você tem totalmente meu respeito, totalmente minha amizade. No que você precisar, pode contar comigo. Infelizmente, eu não posso falar o mesmo do seu irmão. Zoeira, Pedro Pérez, gosto pra caralho de você. Eu agradeço mesmo não tendo tomado. Quanto ao cast número 35, prefiro não comentar, pois sou levado a recordar o mesmo podcast com problemas auditivos. Mas, como vocês já explicaram na leitura de e-mail passada, a ideia de vocês surgiu primeiro, e quem sou eu para não acreditar nisso? Aliás, deixa eu só fazer uma pesquisa rápida aqui para provar para eles. Vamos lá, ConspiraCast. Ok, voltando. Depois de uma rápida pesquisa aqui num feed de um podcast, o qual eu participava, vocês podem achar aí no feed do ConspiraCast, no dia 11 de abril de 2015. ConspiraCast homenageia número 4, Tosco Chanchada. Nesse episódio, Gabrix, Igão, Pinguim, Seu Nonô e Tanicho respondem questionamentos que assombram o macho moderno de um modo um tanto quanto revelador. Então, isso, se vocês quiserem achar o feed aí do ConspiraCast, ainda está no ar. O episódio de numeração aí foi... Porra, ele não tem numeração. Foi depois do 34, antes do 35, um Conspira homenageia, número 04, Tosco Chanchada, que é basicamente a mesma coisa que fizemos nesse podcast. podcast e que foi feito antes do Não Ovo. Então tá aí, ó. Só pra né, tirar qualquer dúvida aí do Pedro Pérez. Né? Já o cast número 36 sobre bizarrices da natureza, apesar de não ser bem do meu gosto, no sentido de ser apenas drops de curiosidades e acaba não se aprofundando em nada, muito parecido com vários canais do YouTube, não pude ficar sem dar muita risada com a empolgação do Swede na apresentação das curiosidades e os baldes de gelo jogados pelo Pedro Tanicho contra o mesmo. Isso é verdade. É. Isso, o Swede, nossa, sei lá o quê, Pedro. Não é bem assim. Foi bem bacana. Então, deixa eu falar rapidinho. Uhum. É porque assim, como eu tava rosteando, eu tava querendo dar animação pro tema. Só que aí o Pedro já cortava. Não dava nem um tempinho assim, tipo, não, então, era mas um é assim. Era assim, tipo, ápice, déficit, do puf, tá ligado? Mas tenho que convir. O segredo daquelas pedras que se movem realmente foi demais. E claro, as leituras de e-mail estão cada vez mais legais e engraçadas. Fico por aqui e deixo um grande abraço a todos vocês pelo belo trabalho que estão fazendo. Sempre alerta, Vitor Pérez. Olha, eu queria agradecer muito assim ao Vitor Pérez, porque ele gosta da leitura de e-mails. É ao contrário de outros Pérez aí que estão pelo mundo sem ter o que fazer. O Vitor Pérez, ele gosta das leituras de e-mail e isso faz a gente gostar cada vez mais. Eu não tenho o que falar de... O Vitor Pérez é um cara sem defeitos, né, cara? Ele é sensacional. O cara é do bem, o cara é escoteiro. Então, ó, calma, meninas. Ele, né, já é um cara compromissado. Então, porra, cara, assim não ia ficar, né, porra. Então, não tem nem o que falar, né? Porra, Vitor Pérez, muito obrigado pelo seu e-mail. A gente promete que, assim, terá outros casts de biologia mais aprofundados, como, por exemplo, o de doenças que abalaram o mundo e tal. A gente só tá encontrando os temas certos e que, assim, seja de interesse da galera também, porque, né, a gente tem que fazer tanto pra nós quanto pra vocês que estão ouvindo. Então, é isso aí. E acabou os e-mails? Acabaram. Porra, acabou. Então, eu gostaria de agradecer aqui a Micaela, Renato, Pedro Pérez e Vitor Pérez e o Lucas, estagiário. Lucas, que quer seu corpo. É, muito obrigado pelo e-mail de vocês. A gente fica extremamente grato. Principalmente, pô, 5 e-mails bacanas, 5 e-mails legais, assim, que a gente gosta, de pessoas que a gente gosta. Então, muito obrigado. Se você quiser fazer igual Micaela, Vitor Pérez, Lucas, Pedro Pérez e Renato, e mandando um e-mailzinho assim com feedback pra gente, envia no contato@locomotiva26.com.br. Repita, Swede. contato@locomotiva26.com.br. Repita, Álvaro. contato@locomotiva26.com.br. Além disso, essas pessoas, quase todas elas, fazem parte do nosso grupo do WhatsApp. Como fazer para entrar no nosso grupo do WhatsApp, Alvin? Você primeiro vai entrar no nosso grupo no Facebook. Só falar igual o meu irmão, porque, né, durante o dia uma pessoa normal pode te aprovar lá no grupo do Facebook, durante a noite tem o Álvaro. Ah, noite, mas madrugada, agora, né? Eu vou começar a estudar, então eu não sei se vai ser, mas a gente vai, vamos ver. Mas assim, a gente... Vamos ver. O mais rápido possível você será aceito. Eu vou estar sempre alerta lá, igual o Vitor Pérez. Isso aí. É nóis. Mas entra no nosso grupo no Facebook, é o Passageiros Locomotiva, você manda o pedido, e a gente vai aprovar, e sempre tem o Álvaro que toma ele lá pra te aprovar. Mas o resto da galera também, a gente tá sempre lá, e vai ter um link... Junto com a Zelda. Nossa senhora, fixado no topo. Isso, vai ter um link fixado no topo, que você vai clicar lá e você vai entrar automaticamente no nosso grupo do WhatsApp, que também é o Passageiros Locomotiva. Exatamente. E aí lá você vai ter uma participação mais VIP, assim, do que a pessoa que participa só do Facebook. Exatamente. Muita coisa da hora rola mais lá do que no Face. Exato. A gente vê que muita gente compartilha as coisas, muita gente ouve e às vezes não tá no grupo. Vamos entrar no grupo, galera. Vamos interagir, vai ser bem bacana, vai ser bem bonito. Assim como a gente reforça essas amizades que a gente tem com essa galera que mandou e-mails. E com o pessoal que não mandou e-mail e acaba entrando no grupo, a gente cria uma amizade muito boa. E eu acho que é isso. Vamos então ao podcast? Vamos. Vamos lá ao podcast. It was a teenage wedding and the old folks wished him well. You could see that Pierre did truly love the mademoiselle. Bom, falamos que iríamos falar sobre nostalgia. Vocês viram que as nossas frases tinham a ver com televisão. E o que acontece é que nós resolvemos falar sobre a nossa infância na frente da TV. Que a TV, acho que pra gente, foi a nossa babá. Sim. Tipo isso. Por isso que essa geração tá na merda. Exatamente, exatamente. Mas a geração atual é pior. Não, o YouTube ensina as coisas certinho, principalmente no Minecraft. É, e com a moebas e tudo mais. Eu pensei. Você pode fritar a moebas também. Exatamente. Claro, passa fome no pra caralho. Mas assim, eu gostaria de começar com o meu amigo Suede. Oi. Suede, como foi a sua infância aí? Fala pra gente. Bom. Fui abusado sexualmente. Eu fui abusado sexualmente. Soquei brunhas ferozes. É, foi trancado num quarto escuro, sem ninguém. Meu único amigo se chamava Charlie, ele era um desenho na minha parede. Mas ao lado havia a televisão, que eu me divertia bastante. Corria da escola, exato, e... pra ir assistir televisão, que era muito divertido. Peraí, você corria da escola? É, ele abandonou a escola. Ou tipo, você acabava a aula e corria pra casa? Pra... É, exato, assim, tipo, acabava a aula, corria da escola e ia pra assistir desenho. Você matava a aula, né, cara? Pior que não, cara, eu só comecei a matar a aula na adolescência mesmo. Tá, que pariu. Mas aí, qual é a sua lembrança mais... Forte. Não uma lembrança mais forte, mas o algo que te introduziu e falou, caralho, velho, isso é TV. Eu lembro muito nitidamente. Eu não lembrava há 2 segundos atrás. Eu lembrei quando você falou essa frase. Ah, porque eu sei fazer as pessoas se lembrarem das coisas. Não fala muito, não esquece, não. Não pode ficar falando enquanto ele tá tentando lembrar o negócio. Não. Principalmente quando você pega e canta. Ele vai começar a falar e vai bugar agora. Já perdi. Não, já lembrei. Então vai, só. Um dedo no rabo. Então, voltando aqui. Só pra deixar claro aqui pros ouvintes. É a música da Ivy. Hoje a gente tava na gravação da minha banda e daí o Suede saiu com essa música na cabeça e... Fazendo várias versões pornográficas. Esqueci. Para de falar que eu esqueci porque eu lembro. Na cultura, antes dessa correria de escola, sair pra assistir Dragon Ball, essas coisas, eu lembro nitidamente de eu sentado na frente da cultura assistindo o Mundo de Bikman. Aquilo era maravilhoso. Eu pensei que você ia falar Bikman. Babar. Esses dias a gente tava discutindo sobre Babar, não. Que é um desenho horrível. Educativo. Não, Babar é muito autista, cara. Educativo. Babar é autista pra caralho. Sensacional. São elefantes humanoides, cara. Então, você não parou pra pensar atrás disso? Como que é assim? Não. Deve ser elefantes pra caralho atrás. Eles são elefantes humanoides que têm amigos humanos. Ok. A civilização extraterrestre colonizou também com seres homo dentro dos... Eu ia falar marsupiais. Dentro dos elefantes. Dos paquidermes. Obrigado. Mas, ó, tipo assim, Planeta dos Macacos, ninguém aceita. Agora, se tiver elefante rei, todo mundo tá de boa. Ele é rei dos elefantes. Você já viu que tem o rei dos rinocerontes, então, o rei dos leões. Os ETs vieram aqui, estupraram os marsupiais com genes humanos e nasceram elefantes que falam. Na verdade, eles devem ter estuprado todos os bichos, né? Porque tem rei, tem... Todos os bichos são assim, né? No Babar. O Babar não conta, cara. É autista. Continua não, a tua história. O Babar é autista. Mundo de Bikman, quem assistia? Mundo de Bikman assistia sempre, pra caralho. Sempre. Eu aprendi a rasgar uma lista telefônica. Sim. No Mundo de Bikman. E quem conseguiu fazer essa merda? Eu conseguia. Nem fudendo. Eu não consegui. Não, aprendi. Não. Nem fudendo. Quando eu era criança, eu não consegui. Mas anos depois você lembra e você vai fazer, você consegue. No Bikman eu fiquei chateado de saber que o Lester morreu, cara. É. E o Bikman tava aqui no Brasil esses anos atrás. Tava? Ano passado, no retrasado. Ano passado. Na Campus Party. E ele foi na USP também, dar uma palestra lá. Foi do caralho. Quer dizer, eu não tava lá, mas quem tava disse que foi, eu vi alguns vídeos e foram bacanas. Eu aprendi também a atravessar... Não, isso eu nunca consegui fazer. Tinha o desafio de Lester também. É, atravessar batata com canudo. Atravessar batata com canudo. É impossível essa porra, cara. Não, dá pra fazer sim, eu fiz. Coisa escrota, não dá. Eu fiz. E é tipo, e é coisa que sua mãe ia te xingar depois, tá ligado? Xingou pra caralho, mas você eu fiz. Você estragava uma batata. Só pra fazer a experiência do Bikman, né, cara? Uma coisa que eu nunca... Eu só consegui metade, era enfiar um um palitinho de churrasco, eu fazia com as agulhas de tricô da minha mãe. Uma bexiga de fora a fora. Só conseguia uma parte, a outra estourava. Mas você sabia que se você colocar fita crepe nas duas partes, você consegue atravessar as duas? Pra dar firmeza, né? Exatamente. Sim, isso aí bem pensado também. O que eu fazia lá no mundo de Big Man era uma experiência que você colocava água num balde e ficava rodando. A água não caía. Sim. Só que eu fiz isso duas vezes. Na terceira, eu tomei um banho. É normal isso. O braço cansa. Exatamente. Hoje a gente tem o braço mais, né? Mais evoluído. Naquela época a gente era criança, não treinava o braço direito. Não exercitava muito o braço direito. Mas naquela época tava começando, né? Exatamente. Mas assim, o que mais? Eu aprendi as 7 cores do arco-íris com o Big Man. Eu aprendi uma coisa que hoje em dia eu falo, vai tomar no cu ciência. Que é, eu aprendi o nome dos planetas com a frase, meu velho tio mandou o Júnior saborear umas 9 pizzas. Agora o Júnior não saboreia porra nenhuma. O tio dele tem um infarto antes de terminar de falar. Isso é uma bosta. Júnior resolveu... E não tem mais pizza, cara. Não tem mais pizza. É, ele infartou no caminho da frase. Mas com o Riponga Vlava Ave, a gente aprendeu as cores do arco-íris. Sim. Porra, e era legal porque eles caracterizavam de vários personagens. Sim. Só que tipo, era aquele negócio de aparecia o personagem, ele não aparecia, e depois ele voltava perguntando pra Rose ou pra aquela outra assistente. Não, era só Rose. Não, eram vários. A Liza também. E perguntava pra ela que, tipo, o que, que tinha acontecido, tá ligado? E eles, ué, mas você tava aqui e tinha o super equilíbrio. O homem equilíbrio. Puta que bosta. Era sensacional. E os pinguins? Os pinguins, cara. Cara, aqueles pinguins. Era muito cheirado. Cheirado pra porra. Aquilo lá não é neve nem fodendo. É cocaína. Eles vão embora. Na hora de ir embora, eles cravam a cabeça no chão e vão cheirando porque o caminho. Porque eles sempre chegavam com uma risada. Tipo, meu, retardado. E cara, por que pinguins? Porque sim, caralho. Por que não? Ele tinha um rato porque, que conversava com ele. No Polo Norte. O Big Man chega no Polo Norte, entendeu? Pode ser que sim. Até onde a ciência pode chegar, entendeu? É toda uma filosofia por trás. Ah, deve ser. Quando a gente criança, filosofa pra caralho. Ô, mãe, eu caguei verde. O que eu faço? Uma mãe tomando um cu, cara. Filosofia de cu é rola quando você é criança, velho. Mas e sua história da televisão, Suede? Era só sobre o Big Man, o comecinho? O comecinho eu lembro do Big Man, do Rá-Tim-Bum, que passava na Cultura, porque... Rá-Tim-Bum, eu quero fazer um adendo. Sim. Rá-Tim-Bum, eu quero fazer um adendo. Aquelas porra daqueles peixes com cara de gente, velho. Isso aí é Gloob-Gloob. Mas não fazia parte do Rá-Tim-Bum? Não. Tinha sim. Não. Tinha um quadro eles que apareciam. Eles apareciam no Castelo Rá-Tim-Bum. Fez uma participação no Castelo Rá-Tim-Bum. Ah, tá. Ah, não, no Rá-Tim-Bum é o Senta, que lá vem a história. O professor Tibúrcio. Eu nunca entendi essas histórias, tá ligado? Tô louco. Porque nunca, sei lá, era meio que um negócio repórter, né? Era meio que, sei lá, mano. Era meio esquisito, eu não gostava de Rá-Tim-Bum. Eu tinha medo daqueles porcos humanos que tomavam banho e se limpavam. Não. Era bizarro. Não, mas aí ok. Pelo menos não é o Arnaldo Antunes cantando para crianças que se deve lavar as mãos. Imagina, cara. Eu prefiro. Cara. Não, prefere? Prefere? Arnaldo Antunes tem a voz, sei lá, mano. Não é uma voz pra robótica, muito gostosa. Ah, gostosa pra caralho. Imagina entrando em você. Não, eu tô falando da voz, velho. Ué, ele pode falar gostoso alguma coisa de ouvir. Enquanto entra. Mas não, mas não dá. Rá-Tim-Bum era meio zoado, eu não gostava. I used to sing spirituals and I thought that this... Rá-Tim-Bum. Ah, não, era o X-Tudo que tinha as coisinhas. Lembro bastante do X-Tudo, Castelo Rá-Tim-Bum. X-Tudo era bom pra caralho. E do X-Tudo veio também o Agente G. Agente G. De Abreu. Ah, verdade. Que morreu depois, infartou. Por que será, né? Eu acho que vai ter que censurar. Não. Não precisa. É a mesma coisa a gente falar do cowboy da Marlboro que morreu por causa do cigarro. É. O cara pagou pelo que ele fez durante a vida. Comeu igual um filho da puta. Nossa, mas eu não lembrava que ele era tão gordo, cara. Eu não lembro dele. Ele era muito gigante. Eu não lembro também. O Gerson também. Brenner tem alguma coisa a ver com... Claro que não. Por que que veio o Gerson Brenner porque na minha cabeça? Porque você é imbecil. Só que falou isso. Gerson de Abreu. É que parece Gerson de Brenner, sei lá. Gerson Brenner foi aquele que ficou meio soró depois que sofreu acidente. Dançarino de baião. Sim, e... Tanto que tem uma curiosidade, tem um amigo meu que teve uma república em Taquaritinga, que se chamava IMLKGB, que esse era a abreviação de Instituto Mais Louco que o Gerson Brenner. Nossa. Mas o X-Tudo era bacana, tinha mágica, né? Tinha um monte de coisa. Tinha experiências também. Nossa. Tinha ensinando... Ah, vamos ensinar um prato muito legal aqui, crianças. Você vai pedir para a mamãe cortar frango, você vai pôr dentro do pão e vai pôr uma folha de alface. E... Cara, mas para criança isso é demais, tá ligado? Mano. Estou ajudando a cozinhar minha própria comida. É, cara, eu lembro que no X-Tudo eu aprendi a fazer massinha de modelar com suco. Puta, é mesmo. E a Sim. mãe ficou puto da vida que eu gastei tudo suco pra fazer tudo colorido. Suco, cara? Eu não lembro disso daí. Pra dar cor. Pra dar cor. Porra, você usava Tang, que suco e o caralhada 4 aí pra dar cor na massinha. E o bom é que você podia comer a massinha depois, né? Como toda criança imbecil, eles não vão falar pra fazer um negócio tóxico em casa, porque sabe que ia enfiar na boca aquela merda. De ver o quê? Farinha de trigo? Era de farinha. Suco, óleo, farinha, água e farinha. Mais ou menos assim. Eu lembro que eu fiz até na escola esse negócio. Mas aí a gente falou do aliás, voltando no Rá-Tim-Bum, tinha o professor Tibúrcio. Professor Tibúrcio, até hoje eu chamo os outros de Tibúrcio na rua. Ô, Tibúrcio, vem cá. E o professor Tibúrcio, posteriormente, virou Telekid, né, no Castelo Rá-Tim-Bum. Sim, que virou depois o Marcelo Taz. Virou o Marcelo Taz, cara. Que bosta. Não, mas aí vamos voltar. Ele é um cara muito bom. Vamos voltar no Gloob Gloob. Aquela porra dava medo, na moral. Lembra quando apareceu a Siri junto? É o diabo aquilo lá. O povo coloca Suicide Mouse, coloca... Como que chama essas porras, essa creepypasta aí do caralho? Suicide Mouse. Obedece ela morsa. Obedece ela morsa, sei lá o quê. Mas, mano, você assiste um bagulho que os peixes têm cara de gente, velho. Aquilo lá me dava um medo do caralho. E daí tinha um tubarão no episódio que foi o crossover com o Castelo Rá-Tim-Bum. Ah, é? O tubarão vai atrás dos outros. Foi, caralho, mano, que porra é essa, velho? Tipo, nem cheirava pra porra pra fazer aquilo, cara. TV Cultura? TV de cheirador esse negócio. Mano, TV Cultura, TV Não, cheirador. Não, cara, eu defendo a TV Cultura com unhas e dentes. Eles fizeram muito da minha infância. Mas sabe o que me trouxe a primeira ideia de, caralho, isso é TV? A primeira aparição da Eliana em programa infantil, que com aquelas coxas. Não, primeiro ela começou sozinha. É verdade. Ah, não, ela começou sozinha, caralho, porque tinha aquele computadorzinho escroto lá. Sim, sim, sim, sozinha que eu falo, sem esse bicho escroto. Sim. Aí depois entrou... Sem aí depois banana. Foi substituída pela Jaqueline, cara. Jaqueline pra esse convite. As duas, velho. Eu fiquei triste por substituir a Eliana por ser da hora pra caralho, mas depois tinha a Jaqueline. Que Deus quase a teve, né? É verdade. Recentemente. Mas daí substituíram pelo Yudi, né? Ah, tomar no cu. Não, primeiro substituíram por aquela Jéssica ruiva. Certo, eu vi umas fotos que depois... É, exatamente. Mas... Como que chama aquela menina que era com o Yudi? A Priscila. Priscila. Não, mas aí teve o Chiquinho também, mas era na Record. Mas aí foi quando a Eliana foi pra Record. E puta que pariu, coisa irritante do caralho aquela merda. Irritante pra caralho era o Ed Banana. Era um pior que o outro, achava tudo uma bosta. Nossa senhora. Mas a Eliana nessa época era legal porque ela trouxe o Pokémon pra gente. Sim. E ela sorteava Game Boy, a versão com Pokémon Red ou Pokémon Blue, e eu mandei carta pra caralho pra aquilo lá e eu não consegui nada. Agora que você estava falando da Eliana, eu lembrei da Angélica, quando ela fez aquela abertura do Digimon. Isso que eu ia falar. Eu acho que é por isso que eu sempre odiei Digimon. Eles vão se transformar. Tá rolando de fundo aí. Acho que o pior de tudo nem é a voz dela. Salvar. Mas é aquele Digimon. Digitais. Digimon são campeões. Que coisa horrorosa, velho. Eu adorava aquilo. Não, aquilo é uma junção de coisas grotescas, né? A canção do Digimon Digitais Digimon são campeões. Ela falando do eles vão se transformar para seu mundo salvar. Juntos combatem o mal, os Digimon são demais. É uma rima riquíssima, assim, sabe? E ela na frente de um croma com um chapéu cata-ovo, tipo Seu Madruga, cantando essa porra. Não, isso aí eu acho justíssimo. Só perde em qualidade poética, assim, e em riqueza de música, em riqueza musical, para a versão de Power Rangers de Sandy Jr. Sim. Nossa, mano! Isso. Como que era isso? Eu lembro dessa bosta. Eu lembro dessa bosta, porque uma vez eles foram apresentar isso não lembro que programa de televisão e mandaram uns caras vestidos de Power Ranger no palco. Nossa. Só que eles não tinham a fantasia certa, então pegaram um colã escroto, botaram neles e o capacete era formado um balde, cara. Não era o capacete certinho. Se se pegasse o capacete de moto e pintasse, ficaria melhor. Mas era tipo um baldão. Caraca. Sabe que eu tava lembrando? A gente falou de Angélica, aí lembra o voo de táxi, aí lembra, não sei porquê, TV Colosso. TV Colosso era sensacional. TV Colosso era foda. Eu não peguei muito, peguei muito eu pouco. Eu não sou dessa época. Tinha, eu aprendi, eu tinha um CD do TV Colosso. Eu lembro. E eu aprendi o nome dos planetas por causa da música do Mago Malabi. Eu não lembro das músicas. Porra. E daí tinha aqueles amigo cão, au, au, au, meu cachorrinho. E hoje é Xuxa que usa, né? Apesar que é tudo Globo ainda, então foda-se. Ih, que mais? Que tinha? Ah, tinha o chefe que chamava pra o comer. O capachão. Atenção, tá na hora de matar a fome. Era sensacional, cara. O sensacional. Capachão. E tinha o principal. O Gilmar e o principal que ficou. Foi símbolo de, sei lá, de gula, essas coisas por um tempão. Que foi o Roberval, ladrão de chocolate. Verdade. Eu não lembro essas coisas. Caralho, velho. Vocês são novinhos. Vocês não lembram essas porra. Falando disso também. Me lembrou de Super Fantástico no Balão Mágico. Balão Mágico. Nossa. Cara, mas se TV Colosso não é da sua época, isso aí mas muito mesmo. Mas foi um remake que passou, não lembro se foi na Globo ou na SBT que passou alguma coisa assim. Eu tenho lembrança também. Eu assistia, passava acho que de sábado. Remake é coisa do Silvio Santos, deve ter sido ele. É. Mas o que eu lembrei agora... Se for o que eu tô pensando, eu canto a musiquinha. Tá, né, no meio dessas musiquinhas aí também. Eu lembrei de A Família Dinossauro. Ah, lembrei. A Família lembrei. Dinossauro tinha o CD. Nossa, eu adorava tinha CD? Aquele CD. Tinha o CD. É que, tipo assim... Músicas genéricas cantadas pelos dubladores da Família Dinossauro. Mas assim, era... Não, mas tinha a ver com os temas. Da... Não. Só tinha música da abertura, se não me engano. O resto era tudo genérico. Não, tinha uma do Baby. É que não vou achar pra colocar no cast. Você... Precisa me amar. Nossa, era essa a frase música. Dele. Hã? Só que isso aí era a música da Blitz, né? Sim. Tinha aquela sempre fui um bom garoto. A vovó, eu fico solto. Sim, tem nada a ver. É genérico pra legal, caralho. Mas era bacana. E tinha uns clipezinhos também que eu lembro. Mas o da hora de Família Dinossauro era a qualidade do negócio. Até hoje eu fico impressionado com aquelas roupas que eles usavam. Fugido. Sim. É a mesma qualidade do Tartaruga Ninja, aqueles primeiros filmes lá. Bem melhor, porque. Não. Tartaruga Ninja era só a máscara, basicamente. Mas no Família Dinossauro tinha tudo. As roupas eram gigantescas, com um monte de mecanismos. Aparatos por trás. É, não. Verdade, eu lembro que eles mexiam a cara. Era uma pessoa que controlava a cara deles e a outra ficava dentro do corpo. Era um negócio bizarro. Era, e mexia tudo. Todos Sim. os músculos do rosto. E eu lembro de um episódio que... Eles iam jogar a vovó no bicho. Eles iam jogar a vovó no bicho. Episódio que eu mais lembro também. Ué, porque chegou a idade e o Dino loucaço pra jogar a véia no bicho, né, cara? Nossa, mano, muito bom. Família mano. Dinossauro tinha umas coisas muito erradas, cara, mas era muito não, bom. Mas não, mas é uma grande crítica esse episódio, pô. É quebrar... Sim, é os costumes, né? É os costumes Igual quebraram o episódio os costumes. Da Lua Cheia. Que o Bob tinha que o Ivar pra Lua Cheia e ele se nega. Ah, e nisso sim. que ele se nega ao Ivar, fecha o tempo, tudo. Todo mundo entra em desespero. Que, você acabou com o mundo. Porque você não voa pra Lua? É, verdade. Tem quando ele resolve ser vegetariano também. Sim. E... Também teve um dos finais mais polêmicos, acho que de todos os desenhos, foi a Família Dinossauro, né? Foi foda, cara. Porque é uma série de comédia que termina com um episódio trágico pra caralho. Eu não lembro. Ah, o Meteoro cai? Não. É culpa do Dino, não. Culpa do Dino. Na série inteira, você vai vendo o calendário, ele vai passando, vai chegando, indo até o zero. Só que chega no zero, eles congelam, entra uma era do gelo, e eles congelam, eles morrem congelados. Ainda o Dino ficou de encarregado de salvar ele, e ele foi, o pessoal, e ele foi o principal culpado disso. E o finalzinho ainda aparece o Baby falando que se ele ia acabar, se tudo ia acabar bem. Nossa, que triste, cara. É, não, mas é triste pra caralho, cara. Foi triste pra caralho. parada. E também tinha a outra crítica do lado do operário, com o chefe que explora e tal. É, inclusive, um dos vereadores daqui de Matão, que é pai de um amigo nosso, a gente vive chamando ele de Sr. Hitfield. Sr. Hitfield. Parece muito. Teve um episódio também que o... Ai, como que chamava? É o Fred? O amigo do Dino? Eu acho que era. É, Fred. Que ele começa a namorar um brontossauro. É mesmo. E daí eles ficam, porra, mas você vai namorar uma pescoçuda? Como assim, tá ligado? Preconceito do caralho, cara. Dinossauro. Tem sobre drogas também. Tem sobre tudo. Tem até sobre, entre aspas, religião, quando nasce um chifre no baby. É. Não, mas, porra, muito melhor do que Malhação, né, cara? Nossa, mil vezes. Malhação, eles tentam passar todas as coisas, mas a gente aprendia com a família de dinossauro. Quem que liga pra Malhação? Vai tomar. Tem gente que assiste, pô. Antigamente era bom, Malhação. Era ok. É que antigamente a gente não tinha muito senso do que é bom ou não, né? Antigamente a gente assistia Teletubbies. Eu não. Eu também não. Eu acho que só eu que tinha down. Não, eu assistia uns episódios de Teletubbies, sim. Não, Teletubbies eu lembro de um episódio. Do creminho gostoso. Eu tô lembrando dessa merda também, vai se fuder. Primeiro que eles tinham um aspirador que ficava fazendo sexo oral neles. Sexo oral e beijinho grego. E ele ficava dando risada ainda. Gostoso. Energia. E daí, tipo... Sodomia. E daí teve o dia que eles foram tomar café da manhã, que o café da manhã era o creminho gostoso. Claro. Sêmen. Porra. E outra, saía de uma máquina que soltava por um tubo, né? Uma parada. A máquina ejaculava. Ele fazia, a máquina fazia meio que uma punhetagem, assim. Cara, se você pegar detalhes do Teletubbies... Vocês estão estragando a minha infância, gente. E eles ficavam, então, creminho gostoso, creminho gostoso. Porra, velho. Era mesmo, velho. Se você pegar detalhes do Teletubbies, era tudo meio que possível de se levar pro lado sexual. Uhum. Porque aquela porra daquele aspirador era uma puta louca. Não sei se vai ter que cortar alguma coisa que eu não falei. Não, mas era. Não, mas era o tempo todo indo em direção ao pepino, indo em direção ao toba. Exatamente. Era foda, cara. Em vários países foi proibido o Teletubbies. Não é à toa. Mas só que não só isso, lavagem cerebral, cara. As crianças só sabiam contar até 4. Aquele desenho tem uma capacidade de lavagem cerebral fodida, cara. Eu não duvido que já usaram em tortura essa porra. Na certeza, o Guilherme Briggs sabe disso. O Guilherme Briggs, ele falou que ele dormiu numa entrevista com o Nerdcast. Ele falou, cara, eu nunca dormi numa dublagem. Com o Teletubbies eu dormi. Durante a dublagem. Imagina, então, né? E eles tinham uma TV na barriga. Isso é legal. Que passava imagens, tipo, do mundo real, não do mundo dos Teletubbies. Isso é bizarro. E o sol deles era com a cara de um bebê. Exato. Era. Que posteriormente virou uma menininha bem tragável, viu? Pois é, né? Eu não sei se esse comentário é correto de fazer hoje em dia. Eu também não sei, por causa que eu não sei a idade dela. Exatamente por isso. Mas tá ok. Mas tem uma referência boa no Rick and Morty. Virou uma menininha bonitinha. Tem uma referência boa esse sol aí no último episódio do Rick and Morty. Muito bom. Último da segunda temporada. Tá pra sair a terceira? Fica assim, não é? Tá ligado? Pra quem quiser. Se foda, ninguém mandou assistir. Eu tô falando faz séculos pra ver. Eu assisti, é muito top. Fala um pouquinho aí, Dó. Cara, uma coisa... O que você mais assistia aí? Que me marcou bastante... Foi a cinta do meu tio. Desculpa, continua. Não, eu apanhava de espada de São Jorge. Nossa. E o pior que... Da hora, cara. Meu avô mora no sítio, então tem a moita de espada de São Jorge até hoje. Porra, eu sou japonês, eu apanhava de espada de Hattori Hanzo. O que você acha disso, tá ligado? Eu acho que assim, o que mais me marcou também foi a TV Cruz. TV Cruz, velho. Cruz, tchau. Era muito foda. Trouxe desenhos muito bons, né, cara? Sim. Hércules. Pateta. Velho. Pateta. Lá que eu gostava só do Pateta. O Hércules eu achava uma bosta. O Timão e Pumba dava vontade de esfregar minha cara. Eu achei muito lixo quando o Doug foi pra Disney. O Doug, né? É, porque o Doug mudou pra cacete depois que ele foi pra Disney. O Doug era muito bom. Tinha a... Como que chamava aquele lá? Que era Hora do Recreio? Hora do Recreio. Hora do Recreio era legal. Era do um dos desenhos que passava no Cruz. Não. Tinha um molequinho de boné vermelho. Passava. Eu sei, eu tô sendo sarcástico. Eu tô querendo saber qual que é. Ah, tá. Tinha um molequinho de boné vermelho. É assim, tudo rolava na hora do recreio. Não. Velho. Sério, mano. Porra, velho. Ai, mano, não que sei. Que episódio especial esse, cara. Esse episódio é muito especial. Cara, eu não consigo lembrar disso. Um que eu morria de ódio e tinha vontade de enfiar aquela televisão no cu do pessoal do Disney Cruise era Marsupilami, cara. Cara, eu Marsupilami. Tinha... Nossa, eu não conseguia correndo. Ver aquela merda nem de não, perto. Não, aquela música... E tipo, era o Marsupilami vem correndo pela selva e sei lá o quê, chupa, chupa, chupa. Eu não lembro de... Eu só lembro da abertura, eu não consigo lembrar de nada do Marsupilami. É. O Disney Cruise, assim, o começo era legal porque eles queriam trazer aquela parada da intenção, da invasão, da TV pirata e tal. Só que depois foi desvirtuando num grau que começou a ter enredo, né? Começou a ter um background, as histórias que rolavam entre eles e tal. Eles quiseram aprofundar, né? É, mas não rolou, né? A galera queria ver desenho, porra. Não... É, ninguém vê aquilo lá por causa deles. E tinha o Guelé? Hein? É o Guelé, que era o Chiclé. Eu não lembro se o nome dele era exatamente isso, era mas era Guelé. Alguma coisa escrota desse tipo. Daí tinha o Caju. Caju. O Guelé, o não, macaco. O nome dele era Juca e virou Caju. É. Aí o macaco tinha um maravilhoso nome. Nossa, mãe, filha da puta, né? Macarrão. Nossa, verdade. Puta que pariu. Nossa, ai, melhor não falar, senão vai ter que cortar. Acho que assim, começou a fuder quando entrou aquela menina lá. Maluca. Malu, sei lá. Eu não precisava, né, cara? Porque eu tava pouco me fudendo pra história do Cruz, então... Não, mas precisava, porque tipo, só tinha homem, tá ligado? Imagina uma menininha assistindo assim, tipo, ah, que era não tem assim, nenhuma era igual aqueles desenhos e filmes que é a casa na árvore dos meninos, assim, e sabe? Tem que... a menina que vai lá invadir. Ah, eu lembro até virou notícia em jornal. Vai ter uma menina no Disney Club. Vai tomar no cu que se foda, cara. Coloca lá e boa. Cara, mas é uma notícia pra criança. Beleza, mas precisava estar de capa no jornal? Eu tenho a nítida lembrança que na abertura do Disney Cruise, falava Disney Club no começo. Não, no começo era Disney Club. Depois virou Disney Cruise. Sim. Mas virou Disney Cruise depois que eu já nem assistia era mais. Era Disney Club por causa do canal da Disney, né? Uhum. Sim, era quando a SBT firmou um contrato com a Disney. Sim. Pra transmitir o Disney Club. E ter um programa com o nome Disney. Puta que pariu, imagina e daí a grana que não foi nisso. Daí rolou um estranhamento fudido quando começou Disney Cruise. Disney Cruise. Eu falei, como assim, cara? E era o quê? Comitê Revolucionário Ultra Jovem. Eu lembro disso. Eu achava... Eu sempre achei essa história aí deles meio bosta. É por meio, isso que eu nem É meio bosta. Então eu ficava só assistindo os desenhos que também não eram todos que eu gostava, lembrando agora. You always fold ya before you found out. Drink up its last call, last resort. But only the first mistake. E o desenho mais homossexual de toda a história? Boku no Pico? Não, He-Man. He-Man. Nossa, então, aquele desenho. He-Man eu assistia pra caralho quando eu era criança. He-Man eu nunca assisti muito, eu assistia Thundercats. Thundercats também, passava na mesma época. Era a mesma época. Peguei muito pouco dos dois, peguei mais Thundercats do que He-Man. He-Man também era um desenho meio mal feito, assim, porque Sim. Ele foi feito, na verdade, pra vender um boneco. Um boneco. E fora que também, posteriormente, começou as lições de moral, ali não, no isso final. Eu acho que tinha desde o começo. Deve, né? Teve, no finalzinho sempre passava. Hoje, amiguinhos, nós aprendemos a como não, sei lá, comer um traveco sem camisinha. Você pode pegar AIDS, sabe? É, tinha... Eu lembro que teve um episódio sobre... Ah, se alguém te tocar de uma forma que você não gostar, você fala pros seus pais, sabe? Eu lembro dessa porra, cara. E naquela época teve muito disso, né? Inclusive... Tinha de pessoas tocando os outros. Eu acho que sim, porque falava direto nos programas. É, crianças, se alguém fica dentro do seu cu, fala teu pai. Cara, você vai ter que cortar isso, porque não, isso não, é referente à criança. Isso ficou legal, cara. É referente à criança. Ai, mas é prevenção, relaxa. É. E nessa questão de prevenção, eu lembrei de outro programa fodamente da hora só que passava. Só fazer um comentário. Criança, se alguém enfiar um dedo no seu cu, acho que já é meio tarde pra você falar alguma coisa pra um adulto. Mas acho bom bem. Falar pra não enfiar não, tem de que novo. Falar, velho. Coisa feia. Cada coisa. Falei quase infartando ali. Que eu lembrei daquela época que também tinha bastante dessas questões de cuidado e tal. Punk. Punk. Não, o desenho, que o desenho era pau no cu pra caralho. Não, o desenho era pau no cu porque tinha um bichinho escroto lá também. Glomer. Nossa. Eu achava muito merda o desenho, mas a série era legal. Inclusive, o Arthur morreu esses tempos atrás aí. Ano passado. Eu lembro muito pouco da Punk. Não, Punk era legal. Tinha uns apelo emocional muito foda nos episódios. O episódio da explosão do fogo foguete lá, que a primeira professora aí pro espaço morreu na explosão. Eles fizeram um episódio muito fodido em cima. É. E teve um episódio que marcou pra caralho, que era antidrogas, que ela conheceu umas crianças lá que usava drogas. Fumavam. E tal. Não, ele usava droga. Usava droga mesmo? Isso. Inclusive, uma delas fala, isso aqui é cocaína. Caraca, aí, educacional pra caramba. E caiu pesando, assim, no emocional de relação com família, caralho, é 4. É tipo um filme Kids. Vocês não assistiram, né? Não. Essa porra. Não, não é tipo Kids, não, caralho. Vai tomar no cu. Não, é um soft Kids. É ultra soft Kids, ultra, né? Porque soft, puta que pariu. Cometer revolucionário ultra soft Kids. Com meter, né? Porque Kids é tenso. Na época tinha o Alf também. O Alf é muito mais antigo. Não, mas que passou assim na TV, passou mais ou menos na mesma época. Não, eu lembro que passava antes. Na Band. Passou o antes. O Alf e a Punk, acho que começou. Não sei. Eu só não, sei que. Alf passou antes. Porque assim, reprisou tanta vez, né? Que sim. Eu lembro de ter visto mais ou menos na época da Punk. E. Porra, Alf era engraçado pra caralho. O E.T. Moço. O Orlando Drummond ali fazendo a voz do Alf, falando que Melmac, macho que é macho, come sei lá quantos gatos por dia e tal. E ele sempre tava querendo. Isso em inglês deve ter sido sensacional, né? Porque come tanto. Pusses por dia. Caralho! Explodiu a cabeça agora. Agora explodiu a cabeça. Eu parei pra pensar nisso agora também. Comendo gatinhos? Ah. Mesmo se falasse... Você achava que era gato. Mesmo se não fosse pussy, poderia ser Kiri, que também é... Ah, vem por causa de pussy, né? Não, mas a Kiri também é gíria pra mas pra não isso, tão cara. Usado, é, sim. É, mano. Mas, tipo, mano... Alf metia fundo, cara. Porra! E também tem terminou de um jeito meio sentimental, né? Porque ele embora. Foi embora. É. Eu não assisti o último episódio de Alf. Eu assisti uma vez quando era criança. Eu lembro dele indo embora só. Era meio chato. Ele foi capturado pelo FBI, não foi? Não. Nossa, acho... ia ser triste, cara. Ia ser uma merda mesmo. Ia ser uma bosta, cara. Ia ser a mesma coisa que terminar aquele seriado do Arnold lá com o Gary Coleman morrendo. Nossa. Você falou Arnold, eu lembrei do desenho. Hey Arnold. Eu sempre achei meio merda. Cara. Também não gostava. Eu gostava. Era um moleque com a cabeça, assim, tipo no formato de uma bola de futebol americano. Ele era apaixonado pela... Não, a Elga era apaixonada por ele. Menina monocelha do caralho. Ele tinha um amigo Gerald. Eu lembro vagamente. E o Gerald uma vez fez operação de amígdalas e ficou falando meio assim, tá ligado? Eu tenho vaga lembrança disso. Eu não tenho muitos amigos, dá pra contar com uma só mão. Uma coisa também que foi tensa foi da transformação do Goku pra Super Saiyajin 3. Nossa. Não vi. Na verdade, primeira transformação passou, né? Dele. Claro que passou. Não passou, passou. Foi cortada. Não, foi no eu atentado, assisti. Foi no atentado das Torres Gêmeas. Na hora que ele ia se transformar, entrou a vinheta da Globo. Então, nessa época aí eu já não assistia, porque na Globo de manhã não tinha como eu ver, que eu estudava de manhã. E no atentado das Torres Gêmeas eu tava na escola, cheguei em casa e pensei, ué, que filme que é esse? É, foi bizarro, cara. Isso aí também fez parte da nossa infância. Isso fez parte da nossa infância. 2001. Passou na TV. Eu estudava de manhã, devia estar, sei lá o quê, na minha segunda ou oitava série? Não, eu tava na oitava série. Caralho, eu tava... Não, não. Você tava na sexta. Porra. Eu tinha 14 anos. Banho Maria, então acabe com a minha dor, mas se for que seja com a... Eu também, porque a gente, nessa época, também já tinha Cartoon Network em casa, né? Tinha. Então a gente já tinha assistido bastante coisa do Dragon Ball e... Porra, tinha Vaca e Frango, Laboratório de Dexter. Eram uns desenhos, se você parar Johnny pra ver, Bravo. Bem bizarro. Mas ainda era bem, porque caralho. Era foda. Coragem, o Cão Covarde, assisto até hoje aquilo lá, sensacional. E Coragem, o Cão Covarde, alguns episódios realmente dá medo. Dá. O último que eu vi foi daquele sobrinho da Muriel, aquele... Às vezes eu fico meio cruel. É terrível, cara. E aquele que foi feito, inspirado no filme Exorcista, que a Muriel, ela fica com o espírito dela. Sim, sim, sim. Nossa, aquele episódio sim. Foi intenso. Mas teve um episódio da Vaca e o Frango que eu... Falando isso, inclusive no Coragem, ele ia pesquisar no Google, no computador dele, o que ele fazia em tal situação. E a maioria das vezes o computador falava, você tá fudido, mano. É, o que o Google faz até hoje, né? Mas eu lembro o episódio da Vaca e o Frango, que eles abriram o guarda-roupa e acharam a metade de cima dos pais deles. É, porque nessa época, caraca, era mania dos adultos nas séries. Inclusive, tinha bastante no Tom e Jerry de só aparecer da metade pra baixo. As meninas superpoderosas. Sim. E, não, nas meninas superpoderosas aparece, cara. Só não aparecia a secretária. Só não aparecia o rosto dela. O rosto só. Serita Belo. Mas tem episódio que mostra. Teve episódio que mostrou, é. Mostrou? Não. Sim, sim. Não, na hora que mostraram, mostrou. Sim, mostrou. Tem, e inclusive na Vaca e o Frango, por mostrar só a metade de baixo, ele sempre projetava uma sombra na parede e a sombra cortava na cintura. Era só metade. Caraca, não lembro disso. Era muito bizarro. Daí teve um episódio que eu não lembro o que que tava acontecendo. O frango tava procurando alguma coisa. Daí ele tirou duas metades de um homem e de uma mulher e jogou assim, tá ligado? Era dos pais deles, cara. Que bizarro. Era loucão, mano. Tinha eu sou o máximo. Eu sou o máximo, eu achava mais ou menos. Não gostava tanto. Ah, outro eu achava legal por causa do boom de fora. Ah, mas eu lembrei dele agora. Ele tava na Vaca e o Frango também. É verdade. Também. Era um crossover do caralho ali, né? É, era uma zona. O legal também era Cat Dog. Cat Dog eu gostava pra caralho. Eu não gostava disso eu aí. Eu fico imaginando que, assim, Cat Dog é quase uma centopeia humana, né, cara? É, o problema é assim, o que um come, o outro caga pela boca. Centopeia humana. É. Quer dizer, entendeu, né? Como não falar de Johnny Bravo? Johnny Bravo é bom pra caralho. A gente já entrevistou o Ricardo Juarez. Sim. Quem não sabe, escuta aí o episódio 4. Eu gostava dele bastante como narrador do Digimon. Escuta aí um dos primeiros episódios que a gente gravou, uma entrevista com o Ricardo Juarez, que foi sensacional. Mas Johnny Bravo era muito foda e tem aquela frase que o Ricardo Juarez mesmo fala do... Alô, polícia? Polícia, tem um polícia. Cara muito gato aqui na minha casa. Ah, não, sou eu. Sensacional. Episódio 3 aí, o Pedro comentou. Mais 3 a partir do 0 ou 3? É o número 3. É o episódio número 3. Escuta aí, é sensacional, sensacional. Eu lembro um que eu quase infartei de dar risada. Óbvio, falando, não vai que se foda, né? Eu falando. E que não sei por que eles soltaram ele no deserto, assim, de uma caixa e tal. E caiu assim, pá, no meio das dunas. Aí ele abriu a caixa e ele, puta merda, eu tô na praia. E aí? Aí de repente, bluf, outra caixa em cima dele, saiu um camelo de dentro. Eu não sei por que eu quase morri. Com essa merda. Tá, né? Dexter também era bom pra cacete. É, Dexter era legal. Teve um episódio do Dexter que foi censurado no Brasil. Foi censurado no mundo inteiro. É. Dos palavrões. Só que você acha ele em inglês. Porque eu acho que o Dexter tira a parte ruim dele e a parte ruim da irmã dele. E tipo, eles falam palavrão pra caralho e não é censurado, tá ligado? Não, é censurado, só que daquele jeito. Eles vão falar fuck, ele faz fff, e depois tem a censura, o blip. Ou então termina com o k. É. Então é censurado, mas dando a entender exatamente o que eles quiseram falar. Sim. E é pesado, cara. Eu já estive lá, é pesado pra caralho os palavrões. Nessa vertente aí, antes de falar do que eu ia falar antes. Aproveitando que tá puxando o Dexter, outro desenho que deu origem ao Dexter, mas eu acho uma bosta foda, é o Félix. Félix, você disse? Isso. Ah, tinha alguns episódios que eram legais. Gosto. Com a bolsa amarela. Sim, a bolsa. Que ele tirava tudo daquela bolsa. A bolsa transformava também. É, verdade. Nossa, eu achava tão merda, mas tão bosta, mas tão bosta. Não, eu achava ok. Era aquele desenho, tipo, ah, não tá passando nada, vou assistir Félix. Cara, o vilão chamava Mestre Cilindro. Era um cano com um olho que andava. E na época tinha o Luluzinha também, né? Luluzinha. Luluzinha era legal também, mano. Era tipo a Turma da Mônica da televisão na época. Sim. Era. Que não tinha o desenho da Turma da Mônica. Tinha? Tinha já? Tinha, já tinha. Turma da Mônica tinha desenho antes de você nascer, cara. Cara, tem um filme do Turma da Mônica aí, já que a gente tá falando de infância, que é A Princesa e o Robô. Você chora naquela porra, cara. Precisa assistir. Porra. Eu acho, não sei se tinha tirado. Não, acho que A Princesa e o Robô não tem. Mas tinha. Mas caralho... A gente citou, mas não falou muito. Cara, e o que vocês achavam das meninas superpoderosas? Sensacional. Sensacional. Adorava. Muito bom. Eu não gosto dessa nova versão que eles fizeram, mas o antigo era muito foda. Então, eles fizeram, na verdade, 3 versões, né? Teve o antigo, teve a nova, e eles começaram de novo com o visual antigo. É mesmo? Eu acho que sim. Eu não sabia. Mas eu acho que o problema dos desenhos hoje em dia é o politicamente correto. Tudo tem que ser... Mas dá pra aproveitar bastante coisa. dá. Então, os desenhos meio bizarros hoje em dia também, que é tipo Hora de Aventura, porque o Mordomo Menta, ele é um psicopata. Mas ele não é desenho pra criança. Mas, ó, Hora da Aventura... Como não é uma pra criança? Não, Hora da Aventura é um desenho extremamente politicamente incorreto. Exatamente, então, é isso que eu tô querendo dizer. Mas coisa que você falar, Rick e Morty é desenho. Porra, mas vai tomar no cu, né? Que lá não é desenho pra criança, nem fudendo, cheio de palavrão, de conotação sexual pra tudo que é lado. Mr. Pickles também. Não, Mr. Pickles é outra história. Qual que é aquele lá que tem o puro osso? Billy Mandy. Nossa, Billy Mandy era legal pra caralho também. Eu lembro que eu ficava acordado até de madrugada, porque passava depois da meia-noite na Globo. Nossa, você falou isso? Tinha um episódio que era do Adult Swim, né? Da Cartoon, não era? Adult Swim existe até hoje, eu não sei se é da Cartoon. Mas Billy Mandy, que eu digo. Billy Mandy, eu acho que não. Eles passam no canal que é exclusivo, não no Cartoon. É da Cartoon, mas passa no então canal. É Adult Swim. É no Mubi, se não me engano. Vocês lembram de Os Oblongs? Que é isso? Puta merda, eu lembro disso, o pai não tinha os braços e... Isso. Era muito zoado, muito bizarro, cara. Era o filho, né? Isso. Nossa, eu lembrei agora, quando você falou de esperar até meia-noite pra assistir. Isso era muito escroto, velho. Eu não lembro muita coisa, mas eu lembro que eu gostava. Eu também não tô lembrando muita coisa, que eu vi pelo YouTube, na verdade, uns 3 anos atrás. Era muito zoado, cara, era meio doentio o negócio. Caralho, lembrei de um. Somehow, somewhere. Rocco. A Vida Moderna de Rocco. A Vida Moderna de Rocco. Era bom. Era legal. Puta que pariu. Vacão, que era uma vaca que foi adotada por uma família de lobo. Você não lembra, cara? Só não. Que esse aí também era um desenho bem adulto. É extremamente adulto. Tinha as conotações sexuais também pra tudo que é lado. Era tenso. Era na época que podia, né? Não é na época que podia. Que o pessoal passava assim pensando, é desenho, então é pra criança. Então, pode ser que sim. Mas A Vida Moderna de Rocco era foda. Esse não vai explodir tanto a mente, mas eu achava demais. Fudência e Seus Amigos, cara. Nossa. Cara, já não era infância, mas, cara, que nostalgia. Eu achava meio bosta, velho. Você não curtia? Qualquer animação da MTV, eu achava uma merda. Pega a Liga de Vigência e Paladinos, cara. Isso era terrível. Isso era ruim, mas era ruim. Era legal. Happy Tree Friends. A Happy Tree Friends também já não era tão infância, né? Só que não é da MTV. Não, mas passava da MTV. Passava, mas basicamente metade do que foi lançado de Happy Tree Friends foi lançado antes de começar a passar na MTV. Sim. Né? Que eles tinham um site deles lá, né? Nossa, foi um dos primeiros sites que eu descobri, assim, totalmente em flash, que eu achei sensacional, cara. Mas aí, Pedro, o que mais te marcou na televisão? Eu já falei, as pernas da Eliana. As pernas da Eliana. Não, mas algum programa, Tá. Caralho. Puta, tinha tanto programa escroto naquela época, programa livre, essas coisas não assim. Não precisa ser escroto, porque a gente tá escrotizando pra caralho. Tudo cara, meio estranho você falar, eu assisti o programa da Eliane. Eu esqueci o nome dela. Eliana. Caralho, mano, como que você esquece? Ou o programa da Angélica. Se você mudar um pouquinho a conotação, fica meio estranho, né? Mas eu acho que seria mais interessante. Assistir o programa delas. Eu seria interessante, mas tudo bem. Eu nunca gostei da Angélica. Também não. Nunca fui muito com a cara dela. E ela tentou fazer umas novelinhas teens também, tentou, né? Tentou, o negócio do anjo lá, sei lá. Que era uma bosta foda. Pra caralho. Agora, que me marcou. Acho que foi Sérgio Malandro, hein? Caraca, velho. Que pariu. O Suede não era nem nascido na época. Eu não suporto esse cara. Cara, Porta o programa dos dele, Porta dos Desesperados, cara, era muito da hora. Um macaco correndo atrás dos outros. Você escolhia a porta errada e ele sempre tendenciando a pessoa a ir pra porta errada. Você quer a porta C? Quero! Mas você não quer trocar, não? Não! Quer a porta C? Quero! E ficava na cabeça da criança até mudar. Aí ela mudava e ia pra porta que ele falou e se fudia, cara. Perdia tudo. Não, mas isso era a mesma coisa que aquele programa do Silvio Santos que tinha aquelas gincana do sim! Não, isso aí tem até hoje, né? Todo mundo só terminava se fudendo, né? Aquilo lá. Claro, pô. Mas aquilo lá, nesse aí ninguém podia escutar nem ver, né? É verdade. Lá em Silvio Santos tinha aquele... Como que é aquilo lá que, tipo, a galera ia andando até uma porta que eles queriam e tal, que nossa, tinha mas resposta. Isso é bem recente. Não é bem recente, não. Caralho. É velho pra caralho esse negócio. Ah, eu não lembro. Que no final, todo mundo abriu uma maçã que tivesse sim, a flor. Sim, não, nossa! Nossa! Da TV Xuxa isso daí, não é? Não, era do Silvio Santos mesmo, cara. Não. Sim. É. Porta da Esperança, não era? Porta da Esperança, não será? Não sei se era isso, mas eu lembro da maçã. Porque ia eliminando a galera que escolhia os errados, lá, sobrava acho que uns 10 e desses 10 eles não precisavam. Nossa, isso é muito filho da puta. Chegava nos 10, é igual passa ou repassa. A última pergunta vale pontos que você ganha, independente de qualquer coisa. Mas o Silvio Santos fazia aquele negócio, tipo, começava com 100 pessoas, terminava com 10, e essas 10, cada uma abria uma maçã, e se tivesse a flor dentro, ganhava, tá ligado? As outras tinham uma largata. Foda-se se o cara responderia certo ou não. Então, é muito tosco isso, agora, cara. Falando em Silvio Santos, veio na cabeça o que mais me marcou realmente na infância. Banheira do Gugu. Puta que pariu. Ô, louco. E o O positivo? Que virou H um tempo depois. Não, banheiro do Gugu. O positivo não tinha petiolas à mostra. Tinha tiazinha. E começou com H e depois virou O positivo. Ah, foi ao contrário? Sim. Porque H era do Hulk, Luciano Hulk. O O positivo era do Otaviano. Não, não. O positivo era porque era sangue bom. Não, mas mesmo assim não era mais o Luciano Hulk que apresentava. Era? Era. Foi quando era O positivo, eu acho que apareceu a feiticeira. É, de quando trocou de tiazinha pra feiticeira. Eu lembro que... Não, teve uma época que teve as duas ainda. Eu lembro que o Otaviano Costa sumiu depois. Só se foi bem depois, porque era com o Hulk ainda. O Otaviano Costa é o marido da Flávia Alessandra. Grandes merdas. Flávia Alessandra é gostosa. Sim. Agora a tiazinha, cara, não sei como é que a gente achava ela delícia. Tempos eram outros, cara. Tempos eram outros. É. Eu lembro que eu assisti o desenho dela. Nossa, gente... velho, vai se fuder. A gente... Não, isso... Ah, não, velho. Vai tomar no seu cu, acabou? Isso é o podcast? Pior. Acabou? Acabou? Porra. Lembro que, porra, a gente gostava de ver a Carla Perez rebolando, velho. Ela era... Carla Perez era um bicho escroto, cara. Então, e a gente gostava de ver aquela porra. E eu lembro que, tipo, no Gugu, o nego enfiava a câmera, fazia quase que uma endoscopia ao contrário, ó. Colonoscopia? Fazia quase que uma colonoscopia nas minas, cara. Enfiava a câmera na bunda delas, tirava. E era um programa pra família brasileira. Sim. Era, passava domingo à tarde, aquela merda. Aí eu lembro do programa do Faustão. Então, o concurso pra nova loira do Tchan. Sim. Lembro. Grande Sheila Mello. Sheila Mello. Teve a Playboy dela com a Sheila Carvalho. Sheila Carvalho, que hoje em dia tá foda, hein? Ué, essas mulheres viraram tudo marombeira, caralho. Foda no sentido de puta que pariu. Sabe, daquelas que abusaram da plástica e tá parecendo um, sei lá, um boneco de cera que ficou no sol. Sim, que tá com o bigode de Hitler realmente no bolso. Tipo isso. Landlord says I should buy a tent, but he could kiss my ass cause I paid the rent, so I died. Não, mas é foda. Vamos ver. O que me marcou mais, assim? Cara, eu acho que uma das coisas... É porque a gente já falou tantas aqui que marcaram pra caralho. Então eu tô em eliminação, assim. Porque A Vida Moderna de Rocco, acho que foi o desenho que eu mais gostei, assim. Tinha o Wick the Cat também. Sim, mas eu assisti pouco. Tinha o The Tick. The Tick nunca passou. Passou. Passou? Passou. Tinha o Frikazoide. Frikazoide. Nossa, Frikazoide. Frikazoide que eu só fui entender as piadas depois de velho, assim, sabe? Eu assisti muito pouco. Eu baixei todos os episódios depois de velho e baixei porque você não acha pra comprar em lugar nenhum DVD. Que você... Ah, caralho, Animaniacs, porra. Animaniacs. Mas assim... Tinha umas piadas muito pesadas na Animaniacs, não, Animaniacs cara. Tinha pra cacete. Olá, enfermeira! Eu lembro de um que era um gordinho indo no cinema e tal, e eles estavam pelando a vida desse filho da puta o episódio inteiro. Chegou na porta do cinema, o cara foi comprar pipoca. Ah, eu quero a pipoca extra gigante. Ah, mas você quer com manteiga? Quero sim. Aí começa a despejar aquele litro de manteiga eu em cima. Eu lembro disso. Nossa, de onde você tira tanta manteiga? Eu tô tirando essa sua barriga nojenta aí. E mostra que coloca uma cinta assim com uma mangueira. Cara, que coisa nossa, terrível, velho. Isso foi... Ai, caralho. E tem a curiosidade que a gente já falou do Animaniacs, né? Aqui no podcast uma vez. Do Waku, Yaku e Dot. Assim, que os Animaniacs são os irmãos Warner e a irmã Warner. E no símbolo da Warner Bros. Tem um ponto no final. Então, os irmãos Warner Bros. E dot, que é o ponto. Então, por isso que eles fizeram. E... mas eu acho que assim, o que mais fora tudo que já foi falado é Power Rangers, o primeiro Power Rangers. Primeiro eu assisti. Era legal. Hoje em dia eu vejo que era uma merda foda. Alameda dos Anjos. Uhum. Todos se passam lá. Eu gostava da Força do Tempo. Então, aí já foi posterior, né? Agora foda mesmo foi o filme das Tartarugas Ninjas, que todos os Rangers vermelhos apareceram. Foi um episódio. Na verdade, foi um episódio dos Power Rangers. Acho que daquele força do espaço, o espaço da força, sei lá, que se passava numa nave e tal. Que eles vieram pra Terra e encontraram os Tartarugas Ninja, cara. Que bizarro, velho. Eu acho que são dois episódios diferentes. O das Tartarugas Ninjas com os Power Rangers. E tem um episódio que aparecem todos os Rangers vermelhos. Sim. São dois episódios diferentes. Ainda bem que não eram todos amarelos, que a primeira morreu. É. Tinha um Alpha, legal pra caralho. Eu não lembro. O Zordon? Ah, o Alpha tinha... o... Rangers. Era muito merda, cara. Aí quando entrou o Tommy... O Tommy entrou como Power Ranger Tommy, que verde. Na verdade o nome dele é Jason, né? Que isso que é o mais... Não. É, o nome do Tommy é Jason. O nome original dele. Exatamente. O Tommy entrou como Power Ranger verde, um Power Ranger do mal. Era vilão. Eu lembro que tinha uma vela de 7 dias de cada cor ali e conforme fosse apagando as velas, tipo, o Ranger morria, um negócio assim, sei lá. E depois ele se tornou o Ranger branco e é o único que luta, né? Apesar que a Kimberly, se eu não me engano, era policial, alguma coisa assim. Sei ou lá, a Trinity, eu não lembro. Trinity? A Matrix agora? Amarela chamava Trinity também. Sei lá, eu sei que hoje em dia ela não é mais nada. É, não é mais nada, morreu. Mas enfim, hoje o único que continua assim com luta, e agora é luta de verdade, é o Tommy, que chama Jason. E até um tempo atrás ele tava invicto, né? Nunca tinha perdido uma luta. Lutador de MMA, cara. Power Ranger. Porra, Power Ranger tem a força. Eu não sei se vocês lembram dessa passagem, mas quando eu conheci esse desenho, quando Dragon Ball começou a expandir, começou a pegar fama, depois de um tempo que eles voltaram pro nome original do desenho, eu conheci ele como Em Busca das Esferas do Dragão. Depois eu fui descobrir que era Fly. Sim, na verdade, que não é Dragon o nome Quest. Dele. É Dragon Quest. Dragon Quest. É. Veio pro Brasil como Fly. Eu conheci ele como Em Busca das Esferas do Dragão. Não tem nada a ver. Por favor, sobe o som de Fly agora. Mas então, o Fly veio no SBT, não tinha nada a ver com isso, era não, do Dragão. Não, veio na Manchete. Não, começou no SBT. Começou no SBT. Na época que passava o primeiro Dragon Ball. Exatamente. É, eu sei que passava um depois do outro. Na Manchete, o que a gente teve foi Cavaleiros. Churato, Super Campeões. Samurai Warriors. Aí teve os Tokusatsu também, que foi Changeman. Na Globo também teve as Guerreiras Mágicas e o Ray Earth, que verdade. É sensacional. Sensacional. Mas aí teve Changeman, Flashman, Cyber Corps. Apesar que Changeman passou na Globo depois também, né? Nem sei. Cyber Corps passou na Globo também. E Ultraman. Giban. Ultraman. Tinha um, como que chamava? Era o Cyber Corps que tinha um que era uma moto? Era. Nossa, cara. Cyber Corps era... Não era Cyber Corps. Acho que era o Inspector. O Inspector. Cyber Corps era da hora. Tipo, eles derrotavam os... Isso no Inspector. Eles derrotavam os inimigos mostrando o distintivo pra eles. Era uma parada bem assim. Eu sei que esse que era moto, ele tinha um pneu no meio do peito, atravessando nas costas. Era muito escroto, cara. E daí, tipo, ele teve um episódio que ele deu carona pra uma criança e a criança deitou nas costas dele e ele ficou meio que reto, assim, numa posição tábua, sabe? E a criança guiando ele, cara. É, porque ele era um robô, na verdade. Sim. Desse monte aí tem uma porrada. Tem Flashman, tem os Kamen Rider, que passou Kamen Rider, Kamen Rider Black, Kamen Rider Black RX, os três passaram no Brasil. Eu lembro mais do Black RX. Uh, Agora, Cavaleiros, eu acho que é um ponto que a gente deve tocar, né? Cavaleiros, com certeza. Tá que pariu, né? Saga das 12 Casas, mas épica. Mas era, assim, depois de um tempo você via que, né, começava a ficar chato pra caralho. É, porque demorava 10 episódios pra ele subir um degrau. Não, se fosse por isso, Dragon Ball não tinha feito sucesso, exatamente, cara. Demorou 50 episódios pra passar os 5 minutos explodindo a Namekusei. Exatamente. O que eu falo que ficou chato é a questão do Seiya sempre vestir a porra da armadura de ouro e salvar todo mundo. E ele que apanhava mais e tal, tal, tal. E assim, na saga Poseidon quebraram esse paradigma aí, né? Porque o Yoga vestiu, o Shiryu vestiu, o Shun vestiu e o Seiya também, a armadura de ouro. Era? Eu não lembro. Eu não sei se foi na saga Poseidon ou no filme de Abel. Acho que foi no filme. Foi um desses aí. Que porra. Mas assim, era bacana, só que enjoava essa questão. Era muito nostálgico. Eu lembro que eu alugava o VHS. Enjoava essa questão do... Ah, o Seiya elevando o cosmos no sétimo sentido, bababá, sabe? Mas se for ver, até o mangá era chato desse jeito. Sim, eu não gostava muito. É, começou a ficar melhor ali pro final mesmo, saga Hades, né? Que é mais recente até. É bem mais recente. Mas começou a ficar bom aí. Bom assim, era bom, mas pararam com essa putaria aí. Pararam, não pararam. Ah, mais ou menos, né? Porque aí eles seguiram o mangá e parece que na parte do mangá que mais capricharam foi essa. A morte do Seiya, você disse? Sim. Assim. Que no desenho fizeram ele não morrer. E tem gente que vai falar, ah, mas tem Seiya no nome do desenho. Senseiya. É. Senseiya significa o Santos de bronze, não que o personagem é o fodão. Ok. Senseiya! Uma coisa também que era legal era, não sei se vocês vão lembrar ou assistiram, era Buck, a grande criança. Nossa, eu detestava essa merda, cara. Ah, eu não lembro. Buck tinha um esquisito. Nossa, era muito bosta. Que era a bolinha do Buck. Bolinha vermelha lá. Ele era esquisito. Era tipo Pokémon, só que a Pokébola era um bichinho vivo e ao invés de sair um Pokémon, ele explodia. Cada um tinha seu poder, na verdade. E era muito lixo, cara. Nessa mesma época teve Tenshimuyo. Tenshimuyo. Mas aí nós estamos falando de Band Kids. Sim, com certeza. E a coisa que mais compensava assistir Band Kids, pelo menos para voar, era a Kira. Ah, sim, isso apresentadora, sim. Apresentadora, meu Deus. Ela era gostosa. Eu vou no banheiro, era da já volto. Ela se masturba. Só que ainda na Band, muito tempo antes, teve o Yu Yu Hakusho. Yu Yu Hakusho! Que era sensacional. Até hoje eu assisto aquilo lá de boa. E a versão dublada foi a primeira vez que eu vi eles fazerem um trabalho impecável, de verdade. Exato. A dublagem de Yu Yu Hakusho é muito boa. É porque foi dublado e localizado. É, que o... Adaptado pro Brasil. Yusuke. O Ramesh. Ele falava... Ah, moleque! Tinha esses trejeitos, assim, de imbecil, sabe? E era brasileiro, né? Pra sim, caralho, cara. Aquele bebezinho que eu não lembro o nome. Que não que, era verdade, bebezinho, né? Não era bebezinho. O Koema. Koema. A dublagem dele ficou ótima, velho. Eu gostava do maluco que tinha um terceiro olho lá, o de preto lá. Não lembro. Ah, não tô lembrando dele. Eu lembro que tinha o Kurama, que era o viadinho das rosas. Não é das rosas. Era uma rosa que ele fazia uma espada com ela. É verdade, verdade. Aí tinha o Kuwabara, que era o tontão. Que era o Leiken. Era o bully do... Caralho, como que chamava o outro, velho? Era Rei alguma coisa. Ah, não lembro, não lembro. Riei. Porra, gostava pra caralho do Riei. Toguro, tinha uns personagens muito foda. É, tinha aquela bruxa que eu não lembro o nome agora. Velha Uranai. Isso, a Velha Uranai. Samurai X. O desenho é uma merda foda e se você gosta é um pau no cu. Não, é na época é o que a gente tinha acesso. Cara, depois que eu li o mangá, aquele desenho caiu num nível que sim, se eu pudesse esfregar o saco nele todo dia eu esfregava. Mas a gente tá falando da época que a gente assistiu, né? Eu assisti depois que eu li o mangá. Ah, tá. Eu assisti antes. Vocês falando de Samurai? Eu lembrei de Samurai Warrior. Eu lembrei de desenho. Sakura Card Captors. Amo Sakura Card Captors, cara. Boiola! Suede assiste. Eu assisto até hoje, que é sereno. né? Ele fez uma filha só pra não passar vergonha de assistir esse negócio. Cara, eu amo de paixão Sakura Card Captors e ouvi falar que vai sair uma nova temporada. Eu tenho um nome pra te falar, cara. Tsubasa Chronicles. Tsubasa Chronicles? O que é isso? Procura, depois você me agradece. Vou ver. Tsubasa Chronicles. Mistura alguns animes da Clamp, né? Vários. É. Tsubasa Chronicles, vou procurar sim. Assim, Sakura eu achava ok. É demais. É legal. Eu tinha uma vergonha alheia daquele de falar desenho. Que você gostava, mas tinha vergonha de falar que não queria assistir. Não, cara, eu pensei assim, tá, tanta gente falando dessa porra, eu vou assistir. Chegava na metade da abertura, desligava, cara. Ah, não é conseguia. Que a abertura é muito kawaii, só por isso. Eu não conseguia o desenho também, cara. Porra. Eu sentia uma vergonha alheia daquelas que você... É que, ó, convenhamos, a dublagem de Sakura não ajudava também. Sim, né? É, exato. É, também. Na verdade, eu nunca esperei muita coisa de dublagem de desenho meio desconhecido, assim. Cara, chave que guarda o poder das... Não. Sabe um desenho longa, mas é um desenho que eu... Puta que pariu, Fatal Fury. Hoje em dia, vendo, é uma merda, viu? Nossa, eu gosto pra caralho até hoje. Se bobear, descolocar a fita aí, eu vou saber as falas até hoje, cara. Eu acho uma bosta. Hoje, eu assisti muito, mas hoje em dia não dá, não. Os três, eu gosto muito, muito, muito, muito. E dois muito. Pra frente, assistia só pra ver os peitos da Mike. Sempre sim, tinha. Sim, sim. E tipo, e tinha explícito, né? Mas aí depois você cresce, você... Ah. Mas assim, porra, eu gostava pra caralho, pra caralho. De Fatal Fury, caralho. Eu ia falar de samurai. Por acaso, alguém aqui lembra de Afro Samurai? Afro Samurai, mas isso aí não era infância, cara. Isso aí eu já era bem crescido. Eu era adolescente. E também não passou na televisão. Passou? MTV. Passou na MTV. Ô, louco, sério. Passou. Era violento pra caralho. Sim. Aquele negócio. E era dublado pelo Samuel Jackson. Porque eu não peguei agora dublado. Você sabe que tem uma segunda temporada, né? Não. Que não passou na televisão. Não, sabia. Eu tenho que assistir essa merda. Cara, Afro Samurai era violento pra caramba. Era. A MTV pegou uma época que eles passavam muito desenho. E tem uns desenhos lá que eu não lembro o nome. Porra, o que eu lembro é Locomotion. Locomotion só passava desenho Locomotion japonês. Era um canal que só passava anime, cara. E ele praticamente se manteve vivo por causa de Cowboy Bebop e Evangelion. Mas vocês não estão falando de TV aberta, né? Mas tinha isso é fechado. El Hazard, tinha... El Hazard passou na Band. Oh my godness. Nem pá, não vi. Ah, tinha uns par legal ali, cara. El Hazard passou na Band. Sim. Sempre achei... Uá. TV aberta, por favor. Classe baixa aqui. Tinha Trigun também. Trigun eu achei mais ou menos. TV aberta, então. Suedo. Teletub. Cavalo de Fogo. Cavalo de Fogo. Toca a porra da abertura desse Cavalo de Fogo, que é a pior música do universo, cara. Tá tocando, mas eu quero fazer uma observação antes da gente chegar na nota que ela dá. Ela não deu nota fora ali. Não deu, mas ficou feio pra caralho. É que ficou estridente a nota, mas tá certa a música, isso que é o foda. Tá no tom. Só que ficou ruim pra porra. Tá no tom. Eu posso peidar no tom certo da música, não quer dizer que vai ficar bonito. Não, ok, não, mas tem uma leve... como que fala? Vibração semelhante entre a nota vocal e a nota do instrumento. Eu não ouvi essa vibração igual. Não, tá no tom. Tanto que ela faz... Que é a parte que ela sobe mais. Na verdade, seria. Eu vejo ela cantando em cima de uma harmonia, só que não no tom que a harmonia foi gravada. Pior que tá, cara. Pior que tá. Ah, eu vou ver isso daí eu de novo. Eu peguei pra ver de novo, cara. Eu pensei, cara, não é que tá errado, é que é ruim. Eu vi um monte de gente falando, até que um dia eu escutei num podcast, eu não lembro qual agora, e eu falei, porra, tá certo o tom, velho. Acho que foi num Nerdcast, aliás, que eles estavam criticando o tom. Não, tá certo, ela galera. Não tá desafinada, assim. Ela dá umas afinadas feias também. Mas a parte que o pessoal critica de verdade não tá tão desafinada assim. Exatamente. Só que é uma merda foda. É que fica estridente, sabe? A voz da menina que arranjaram pra gravar é uma bosta. A letra é uma bosta. É tudo uma merda. Eu assisti Moana recentemente e eu escutei as músicas em português também. Cara, as músicas em português são muito ruins. Mas por quê? Porque a voz da menina é estridente demais pra delicadeza do que tá acontecendo lá. E foi a mesma coisa com o Cavalo de Fogo, cara. Que foi um desenho legal pra caralho também, né? Não. Eu não achei. Quer falar de desenho ruim? Capitão Planeta. Capitão Planeta foi feito pra ser bosta. Foi feito pra ser bosta. Sei que você ia falar Capitão Caverna. Capitão Isso. Caverna era bom. Caverna. Capitão Caverna era legal pra caralho. E junto com ele, Dick Vigarista. Corrida Maluca. Corrida Maluca. Pega aí, não, pega o Capitão ponto. Caverna não tá na Corrida Maluca. Ele tá. Não, mas tá. Ah, não. Tá. Não. Não é ele, mas... Tá não, o Capitão família. Caverna tá... Tá a família, assim, entre aspas, né? Que é mas... o pessoal, entre aspas, da mesma espécie. Mas assim, o... Vigarista. Na mesma época, o Dick Vigarista e a Corrida Maluca, né? Corrida Maluca foi bom. Foda. Na verdade, Corrida Maluca não passa de um crossover gigante. Sim, da Hanna Barbera. Vários personagens que nunca passaram no Brasil, a maior parte, pelo menos. Na verdade, eu acho que os personagens derivaram da Corrida Maluca. Por exemplo, teve aqui no Brasil passou do Dick Vigarista e passou da Penélope. Passou daquela família macabra também, né? Puta, não, é mesmo. Da, dos gangsters, aliás. Não, mas os gangsters, eles eram Isso. os defensores da Penélope. Ah, é o desenho da Penélope, Alice. Tá certo. E fizeram, inclusive, uma pesquisa aí, nego com tempo pra caralho, pra ver quem teria ganhado a Corrida Maluca. Como campeonato, com pontuações baseadas em Fórmula 1. E quem ganhava eram os irmãos Rocha. Eu vi uma pesquisa na Recreio. Ótimo. Quem mais já ganhou a Corrida Maluca? Eu ia falar de um que ninguém lembrou até agora, só que primeiro eu queria muito lembrar um programa que eu assistia, que era estilo desses de fantoche, sabe? De bonequinhos assim, que tinha um morceguinho, que era meio que numa casa mal assombrada, que tinha o meio que o tropeço, e eles eram amiguinhos. Que ele... fantoche, velho? Não é fantoche, mas é bonequinho animado, sabe? Não é desenho. Ah, é tipo um stop motion. Pô, ninguém lembra, né? Cara, eu queria muito lembrar o nome disso. Paralelo a esse, teve Mr. Bump. Mr. Bump eu assisti, hein? Eu não lembro. Era da hora. Ele comia lixo, né? Ele comia meia usada. É. Eu joguei isso. Mas era um negócio meio bizarro também, né? Era um negócio meio assustador. Eu gostava também, era Catalendas. Catalendas eu não conhecia. Passava Nossa. Na Futura, eu lembro. E... Nossa senhora. Caralho, outro, canais extintos, um reclama que a gente fala de canal fechado, outro fala de canal extinto. Inexistente e ninguém reclama. Mas eu lembro de coisas da Futura. E cara, tem que ser muito especial pra assistir. Que passava de uma pinguari, que ele arrancava a cabeça, e era de bonequinho, então ele arrancava a cabeça dos bonequinhos. Eu fiquei com medo. Eu fui poder assistir esse episódio quando eu já era adolescente. Tanto medo que eu fiquei traumatizado daquilo. E voltou a passar na Cultura, viu? Catalendas? Não, não é na Cultura, é no, na TV Brasil. Cara, na Cultura teve cara, Pingu. Isso que eu ia falar. A Futura ainda existe até hoje. Oi? A Futura ainda existe. Futura, mas é fechar. É, mas é fechado. Não, não é 58 aberto. Aqui. É aberto. Ah, então é na Futura Pingu, que ainda cara. Passa. Pingu. Pingu. É o desenho que eles não falavam porra nenhuma, você entendia tudo. Cara, Pingu é muito, mas muito autista, cara. Sim, mas era bom pra caralho. É muito engraçado. Vamos fazer uma conversa aí. E tipo, você entendia tudo que tava sendo dito ali, cara. Não, a gente acabou de filosofar sobre a teoria da natureza. Sim, eu falei sobre o universo, a rotação e translação, o movimento que faz a Terra girar. Entre os altos e reversos da teoria da relatividade. Exatamente. Enquanto um tava falando sobre comprar pão, o outro tava falando sobre dominar e escravizar a foca. Exato. Então, um não sabia o que o outro tava falando e aí os dois desistiam da ideia e ficavam numa boa. Não, mas Pingu, puta, eu entendia tudo. Não sei se eu era autista, se eu não era, mas eu entendia tudo, tudo, tudo. Cara, Pingu era muito bosta, velho. Mas esse é um caso de tão bosta, ele era legal. Sim. A Turma do Bairro. Eu Sim, nunca gostei. Eu nunca gostei também. Eu gostava. É que também aí eu já era mais velhinho, mais mocinho. É, também não... É, o mais novo da turma sou eu. Ninguém falou até agora de Caverna do Dragão. Nossa. Era bom, cara. Eu odiava era legal aquele até. Desenho. Por quê? Odeio até hoje. Por causa dos Mestres dos Magos. Por causa da Uni. Exatamente. Nossa, quando eles podiam, eu disse, não vou deixar a Uni. Mano, eu mandava eu aquele machado. Machado não, eu mandava aquele tacap, eu batia na Uni, ela ia parar lá, puta que pariu, junto com o Mestre dos Magos, cara. Eu cravava aquele tacap no chifre da Uni pra atravessar na cabeça Exatamente, dela. Exatamente, velho. Eu fazia sair no cu. batia na cabeça da ônibus pra sair no cu dela, o chifre. Pra caralho. Mas qual foi o real final de Caverna do Dragão? Não teve. Eu já tive vários. É o final da partida de RPG. Não. Diz, eu vi isso da entrevista com um dos produtores da Caverna do Dragão, que no final o Vingador era o filho dos mestre dos magos, uma parada assim. E no fim deixa meio que aberto se eles voltaram ou não, porque termina com o Mestre dos Magos falando umas paradas meio tipo, vocês vão poder viver grandes aventuras e blá blá blá, sabe? Uma outra que eu vi é que eles morreram naquela... É, isso é a teoria de fãs. Na Montanha-Russa, é. Mas assim, como toda boa partida de RPG acaba sem final. E exatamente, por que uma partida de RPG? Porque o nome em inglês da Caverna do Dragão é Dungeons and Dragons. Sim. Mas nunca foi confirmada essa teoria da partida de RPG, né? É o mais lógico. Mas é. Os dados ruins do mago, que ele é um cabaço dos infernos. Cara, é tipo aquele mago não prestava pra um caralho. Tipo, o mago era controlado dele, pelo... ele sumia. O mago era controlado pelo Pedro Pérez, cara. É tipo exatamente, isso. Tirava meio no D20. Então, assim, é... Nossa, cara. Mas era um bom desenho. Era um bom desenho. Ursinhos Carinhosos. Alguém já assistiu? Ursinhos Carinhosos. Que, na verdade, cara, tinha um vilão com o nome mais foda do universo pra mim, que ninguém me tira isso da cabeça, que é o Coração Gelado. Deram esse apelido pra minha moto, cara. Por quê? Porque é uma Phaser, e olhando de frente, o farol dela lembra um coração, e ela é azul escuro. Eu fiquei, eu percebi essa porra depois que eu comprei e paguei metade dela. Cara, foda-se. Sua moto é kawaii, Pedro. Coração Gelado. É kawaii. Coração Gelado era da hora pra caralho, hein? Mas era daqueles desenhos também que, sei lá, acho que passou umas 3 vezes com dublagens diferentes, com nome diferente pra cada um dos personagens. Sim. E eu sempre achei uma bosta. E tinha o Malvado, né? Que era o ajudante lá do Coração Gelado. E tinha o Valente, que era o Leão. E o resto ninguém lembra o nome. Só sei que era um dos desenhos que eu assistia pra esperar outro passar. É, acho que todo mundo assistia pra esperar outro passar. Não, uma coisa você assistia pra esperar, outra coisa passar é Bananas e Pijamas, cara. Nossa, cara, eu gostava. Não. Eu tenho boneca até hoje. Aquela porra daquele rato de boné que era o dono da venda lá. E hoje tá como desenho educativo na cultura. Desenho mesmo. Sim. Oh, pera aí, a minha introdução foi do Barney, mas Barney foi um dinossauro pedófilo da porra também, né? Sim. Oh, amiguinho. Dá cá um abraço. Daí, tipo, o abraço dele, tipo, a criança ficava na altura do pau dele. Ele era capado. Era um dinossauro. Era pra um dinossauro, tem cloaca. É, mas imagina o tamanho da rola do dinossauro. Eu já não sei. Então. Eu não fico imaginando essas coisas. Mas a mesma coisa que imaginar o tamanho da rola da baleia do Will Smith. Ah, não, amiguinho. Vamos cantar. Amo você. Ah, tiro na cabeça. Puta que pariu. Você que assistia essa porra aí. Eu nunca assisti, não. Eu assisti esperando outras coisas. Agora, uma coisa que era da hora, Zubumafu. Nossa, não gostava. E? Nossa. Zubumafu passava na cultura, era aquele lemur. Zubumafu. Que eles mostravam os animais. Ah, vai tomar no seu. Não. Fiz essa merda no rabo. Legal, porra. Não. Mostrava os animais, era bacana. Não. Os animais, cara. Dane-se os animais. Os animais. Uma bomba dos animais. Era melhor assistir aqueles documentários que passavam à noite na cultura. Sim. Na vida selvagem, o leão... Passa até hoje, todo mundo. Faz o seu ritual. De acasalamento. Escolhe um dos bichinhos lá e dá um nome. Esse é o Jack. E vai seguindo a vida do Jack. É verdade. Capaz daquela porra daquele bicho ter morrido 30 vezes já, e eles vão dando o nome de Jack pra outros. É o Jack. Só pra a história ter um final feliz. Uma coisa que me marcou na infância foi ter assistido o filme do South Park. Eu devia ter uns 10 anos de idade quando eu assistiu aquela porra. Não, era passou mais uma velho. Vez só na SBT. Eu caguei de rir naquele dia. Eu lembro que a gente assistiu o DVD umas 15 vezes seguidas. Sim. E era uma merda porque era um DVD de face dupla e tinha a mesma merda dos dois lados. Não, mas de um lado tinha um clipe. What a Brian Boitano do. Ah, sim. Mas tinha o filme do mesmo jeito. É, exatamente. Acho que era pra caso riscasse um dos lados, você podia ter o outro ainda. E que mais? Fora esse South Park, teve mais alguma coisa que me marcou pra caralho? Beavis e Butthead. Tinha os trocadalhos do caralho lá que só funcionava em inglês, infelizmente. Sim. E o Beavis, não, o Butthead ficava cantando, aliás, os dois ficavam cantando Judas Priest. Eles sempre cantavam alguma música que tinha a ver com o episódio. Não, mas o Breaking the Law, Breaking the Law, era em quase todos. É, o que eu lembro do Beavis e Butthead era um que o Beavis ia tentar fazer aquela entrada do Robocop de estourar a parede e atravessar. Ele tava do lado de fora da casa e o Butthead tinha que ficar de dentro pra ser o vilão, né? Aí o Beavis fala, here I come. E o Butthead, come. Nossa, aí só vi a parede dando uma rachada e o Beavis morrendo. E teve... E Deus lendo as coisas que Beavis fez. Aí você se tocou de forma errada com um vidro de condicionador. Aí ele... Aí você se tocou de forma errada com um vidro de azeite. E teve... E também tinha um... Tá, tá, tá, tá, tá. Era tudo baseado em música. Eu lembro que tem um episódio até do Butthead com uma serra. Não sei o que eles fizeram. Arranjaram uma serra elétrica e o Butthead. You're in the jungle, baby! You're gonna die! Ele arranca o dedo do Beavis fora. Nossa, é verdade, cara. Eu lembro um episódio também que eles foram. Acho que eles foram alugar cachorro pra dar volta com eles pra pegar menina. E daí os cachorros ficavam trepando na perna deles. E eles. Tipo, vai se fuder. Cara, esse é o desenho mais cheirado que já passou na MTV. Voltou a passar recentemente na MTV, eu não sei se ainda tá passando. Recentemente? É. Ainda existe MTV? Não tinha acabado? Não, tem canal fechado ainda. Canal fechado. Sei lá. Mas tava passando recentemente na MTV, eu não sei se ainda existe. Eu quero a MTV pra colocar um canal de igreja. Dá mais dinheiro. Dá mais dinheiro. Vou abrir uma na esquina de casa. Igreja da Xoxota Carismática. Igreja Evangélica Pica das Galáxias. Eu tenho sonho ainda de abrir a Congregação da Cerveja. Agora eu acho que a gente pode ir pra Chaves e Chapolin, né? Falando de uma maneira rasa, afinal a gente vai fazer um episódio especial de Chespirito, mas Chaves e Chapolin, que é a parada que até hoje você vê e se dá risada, e é aquele humor inocente pra cacete, não apelava, tudo bem que eles estavam todos explorando uma criança órfã, mas... É, tudo era culpa do mendigo da vila? Exatamente. Não, mas o mendigo sempre vai ser culpado de tudo, né, cara? Principalmente roubar a droga velha. Será que a tara de mendigo começou com Chaves? Tara sua, né? Eu não tenho tara de mendigo. Não, mas o Suede quer compartilhar isso com o mendigo. Você falou que daria o cu pro mendigo. Não, não falei isso não, cara. Comeria o cu do mendigo. Você comeria o Chaves, cara? Não, velho. Não é assim que funciona, bagaço. O Chaves é uma criança, Suede. Não, cara. Não começa com essas coisas. Nem vem pro meu lado, vai. Mas o Chaves, ele parou de passar no SBT finalmente ou ainda tá passando? Não, hoje... Ainda passa? Hoje, antes de eu sair de casa, eu tava escutando, acho que o velho tava assistindo TV e tava com a música do Chaves. E tem os episódios perdidos, né, de Chaves também. É, tem os episódios que nunca passaram na TV também. Que passaram já, que o... casamento do seu Madruga nunca passou, por exemplo. Quando o Bolanhos morreu, eles passaram os episódios. Eles começaram a passar episódios que não tinham passado antes. O seu Madruga passaram também? Não sei. Seu Madruga, o primo do seu Madruga. Não sei. Não sei. É. Eu trabalhava já, eu não assistia tudo. Mas o Chaves tem na Netflix também. Sim. Eu acho que nunca mais vai sair de lá. Porque acho que todo mundo liga na Netflix e assiste uns 5, 6 episódios de Chaves. Caraca. Agora, Chapolin. Chapolin era foda. Eu adorava Chapolin, cara. Tinha alguns episódios assustadores. Sim. Eu gostava mais de Chaves quando era criança, mas hoje em dia eu gosto muito mais de Chapolin. Chapolin, velho. Chaves tem um episódio, que é o clássico de Acapulco, na hora que eles estão fazendo a fogueira lá no final, que o Roberto Bolanho escreveu aquela música pro Kiko. Na verdade, ele fez esses episódios aí por causa do contrato da Televisa. Na verdade, contrato não. Parece que o diretor da Televisa era dono do hotel. E ele aproveitou pra fazer aquele episódio lá por causa da saída do Kiko. Então, mas ele fez ele pessoalmente escreveu a música por causa do Kiko. Sim. E eu achei isso do caralho depois que eu descobri. E depois o Ramon Valdez também foi junto, né, com o Kiko pra fazer aquele... Como que era? Era o programa do Kiko. Era o programa do Kiko, enfim. Era uma bosta. Que era... É, era o que tem vídeo pra caralho. E hoje do Kiko dançando trance, do Kiko dançando um monte de coisa. É. Mas de fundo vocês estão escutando a música do seu Madruga aí. Cara, chegou uma época que eu não tinha mais saco pra Chaves, tá ligado? Ah, cara, eu assisto gosto ainda. Até hoje, cara. Me odeiem, eu troco de canal. Cara, eu já te odeio de qualquer forma. Agora, Chapolin tem aqueles episódios tipo. Que eram legais. Que tinha os fantoches, as marionetes, as porra aí assustava pra caralho. Nossa, os duendes viciados em suco de tamarindo. Água da Jamaica. Jamaica. Água da Jamaica. Nossa, aquela porra gostava pra caralho. Tinha um que era com um ventríloco. Sim. Que aquele boneco, velho, era do diabo. Aquele boneco era de Satanás, cara. Sinforoso, não era? Sinforoso, exatamente, cara. E esses episódios davam medo pra caralho. Agora, os maiores vilões estão em Chapolin, né? Alma Negra. Ah, também, o Chaves ia ter que vilão. É, tinha o Racha Cuca, o Alma Negra. O Tripa Seca. Tripa Seca. Quase Nada. Quase Nada. Puta, era muito bom, né? Tudo trocadalho assim pra... Eu adoro essas coisas. Pra Seu Madruga. O Seu Madruga, exatamente. E falam que o Seu Madruga, né, o Ramon Valdez, é o que ele era na vida mesmo, né? Ele era zoadão mesmo. É. Tipo, chegava no estúdio fumando mesmo. Ele fumava na série, fumava na frente das câmeras. É, exatamente, cara. Hoje é muito errado isso. Apagava o cigarro na mão do Kiko. É verdade, teve um episódio disso daí, cara. Mas aí, no episódio que o... Após o episódio do Acapulco, eles fizeram aqueles episódios que a Dona Florinda tinha comprado o restaurante. Sim. Tinha falado que o Kiko tinha mudado pra casa da tia dele, um negócio assim. E tinha um episódio que apareceu o pai do Kiko. Ah, que era marinheiro. O Kiko. Que era aquele... Era o Kiko. Era o Kiko, e o Kiko era um bebê, só que era ele num chroma key. Sim. Um berço gigante. Um berço gigante, cara. Era muito tosco, velho. Mas era muito merda. E a tinta invisível, cara. A tinta invisível era uma tinta de croma. Era uma tinta verde do caralho que eles pintavam. Porra, mas que ideia boa, cara. Sim. Pra época, assim, puta que pariu, velho. Não é à toa que o Roberto Bolaños era um gênio. Sim. Diziam que ele era o Chaplin brasileiro, né? Até. Brasileiro? Aliás, mexicano. Ah, tá. Eu adorava porque, pô, o Brasil, por sinal. Brasil, eu acho que o Brasil, no mundo, assim, é o país que mais deve gostar de Chaves, sei lá, cara. Não, os países latinos todos, eles têm uma admiração grande. Inclusive, eu até comentei com vocês, não acreditaram muito até eu mostrar a foto, mas na cidade de Santiago, Tangamandapio, tem uma foto, tem uma estátua em tamanho real. Sim. De Jaiminho. Existe Tangamandapio? Existe, uma cidade mexicana. E nessa estátua tem uma placa falando lá, agradecendo, em homenagem a Jaiminho Caipiteiro por ter mostrado Tangamandapio pro mundo. Muito foda, né? Mesma coisa que em Varginha tem uma porrada de estátua de ET. Exatamente. Since I'm not a godless whore, he'll have to come in the back door. Therefore, fuck me in the ass, cause I love Jesus. The good Lord would want it that way. E chegamos ao fim de mais um LocomoCast com muita tristeza. Hoje foi um episódio bem descontraído, bem legal, mas trazendo a nossa lembrança, nossa nostalgia. Provavelmente a gente vai pegar alguns elementos desse episódio pra fazer episódios à parte, então se a gente esqueceu alguma coisa, nos desculpe. Mande sua lembrança de infância pra gente, né? A gente quer saber o que você assistia e tudo mais. Envie no contato@locomotiva26.com.br. Repita, Suede. contato@locomotiva26.com.br. Repita, Lê. contato@locomotiva26.com.br. É isso aí. Exatamente, garotada. Repita, Pedro. contato@locomotiva26.com.br. Alê. Manda pra gente o que você gostava de assistir quando criança. Fala da sua relação com esse desenho, com essa série, com o que seja. Do que a gente esqueceu, exatamente, pra gente poder comentar na próxima leitura de e-mails. Vamos agradecer o nosso amigo Alê. Alê quer mandar um recado pra galera. Agradecer a todos mais uma vez o convite. E é isso aí, galera. Só. É isso aí, muito obrigado, Alê. É isso aí, galera. Esperamos contar com a sua presença mais vezes. Com certeza. E devemos dizer que nós temos um grupinho no WhatsApp. E como faz para entrar nesse maravilhinho do grupo do WhatsApp, Pedro? Você vai lá no Facebook, pede autorização pra algum mulambo te dar acesso a ele. E vai ter a primeira postagem fixa lá com um link que você clica e você já entra automaticamente no grupo do WhatsApp. É só entrar lá, conversar com o pessoal. Tem o Suede, mas é só ignorar e tá tudo certo. Exatamente. E assim, a gente fica em contato o dia inteiro com vocês e tal, pelo grupo do WhatsApp. Nos episódios mais zoeiros, mais descontraídos, a gente sempre pede opinião de músicas pra rolar nos episódios. Às vezes a gente pede sugestão de tema. Então vamos lá, vamos participar, vamos construir o Locomotivo 26 juntos, certo? Então temos agradecimentos para fazer. Por quê? Porque assim, estamos todos reunidos aqui como amigos, e na vida, ninguém é nada sem amigos. E esses nossos amigos são os nossos parceiros. Por isso vamos agradecer o primeiro parceiro HQ. Segundo parceiro X-Infinity Game. Games. Terceiro parceiro, E-Fighters. Quarto parceiro, ETACAST. ETACAST, é isso aí, o mais novo parceiro do Locomotivo 26, o ETACAST, um podcast sensacional. Agora que vocês terminaram de ouvir esse episódio do Locomotivo 26, vão escutar o ETACAST, que vocês não vão se arrepender. E é isso aí, muito obrigado a todos por cederem suas cavidades auditivas para nós. E falou... Hasta. God can't see. Yeah, my chastity belt has locks, but sometimes you need to think outside the box. Contato, não sei. Ai, mano! Como assim? E como faz pra entrar, Pedro? Pedro, você aprendeu tudo. Pra entrar, Pedro. Que foi? E quem, Mael? O democrata cristão, cara. Como você não conhece? Tá bom, né? Porra, velho. Ícone dos anos, viu? O cast dessa semana não tem extra nenhum. Eu até estranhei. Então a gente tá fazendo um extra aqui? Tipo isso, pra falar que não tem extra. É. Porque os dois extras super engraçados não podiam ir pro ar. Então, gente, se vocês chegaram até esse momento esperando os easter eggs, sinto muito. Só isso que eu tenho a dizer. É isso aí, parça. Hello, darkness, my não, mas eu queria dizer mais um negócio aqui. I come to talk with eu queria dizer que again. Não é fácil ser podcaster. Você vai ficar cantando enquanto eu falo? Isso é chato, cara. É o som de fundo. Não, cara. E não é fácil ser podcaster. Daí, ah, mas por quê? É só gravar e editar. Pois é, semana passada eu gastei 600 pau no microfone, pessoas. Então, assim, sabe como é, né? Espero que vocês fiquem felizes de ver que essa semana tem podcast, pelo menos, né? Eu não gastei dinheiro, mas eu gasto minha saúde, minha vida, que já tá esvaindo de minhas veias, e é isso aí. A gente gasta editando, que é um trabalhinho meio cansativo também. Então, assim, se a gente lançar um padrinho, né, ajuda a gente. Enquanto isso, você pode só avaliar os podcasts no iTunes. Qualquer já tá coisa, eu passo minha conta, você está com dinheiro lá. Exatamente, qualquer 20 real tá ajudando, viu? Você está com dinheiro porque, lá. Não, sério, semana passada foi a semana de fuder, por quê? Foi microfone, foi hospedagem. Foi cabo. Então, assim, nossa, cara. E amanhã, eu acho que amanhã que vira meu cartão, amanhã do dia que a gente tá gravando os e-mails, hoje é segunda-feira, antes da sexta-feira, que vocês vão escutar esse podcast. Amanhã, terça-feira, se meu cartão virar, muito provavelmente vou estar comprando mais microfone, gente. Uou. Pra quê? Pra gente fazer um programa cada vez melhor pra vocês. Então, por favor, não, sabe? Apresente para amigos. Avalie o nosso podcast no iTunes. Ficaremos muito felizes. Leitura de e-mails. Olá, caro... Olá, caro... Olá! Olá! Olha como um e-mail, um texto bem feito, bem pontuado, bem virgulado, fica ótimo pra ler, gente. Suede aqui nos bastidores criticou algumas pessoas que mandam e-mail. Depois a gente não recebe mais, né? I'll sing it in the rain. Just sing it in the rain. O Chuck Berry morreu, né? What? Morreu. Caramba, que dó. Morreu antes ele do que eu. Sim. Eu também, o cara tinha o quê? 90 anos, né? Então, véio? Cara, tá na hora já produziu bastante. Já viveu, tinha que viver. Claro que antes vários funkeiros e sertanojos do que ele, mas já tava na hora.